A gente tava conversando. De psicanálise, assim, era um papo nosso lá, antes um pouco da. Alguns dias antes do fim do processo seletivo lá, do SEDES, e ele é da turma. Então ele queria, sei lá, a gente foi se encontrar para conversar o que a gente ia fazer esse ano, porque a gente começou ano passado aquela coisa lá dos atendimentos, ele supervisionando no começo. E, porra, de repente a gente começou a ficar mais amigo, assim, mais próximo, assim. E o Thales é um cara curioso, porque ele é um cara que ele tem essa trajetória de psicanálise, de leitura crítica, mas ele nunca se filiou mesmo ao movimento. Talvez quando ele era mais jovem ele tivesse participado do PT um pouco, mas ele foi pela margem. Ele tem uma coisa que eu acho muito. Eu gosto disso, assim. Para mim é muito bom que tenha uns caras como ele sempre que ficam com um pezinho para trás para poder soltar, para poder dar uns diagnósticos pra gente, sabe? Assim, para poder falar umas coisas. Acho massa, assim. Para mim tem sido bem legal. E aí a gente tava conversando sobre encruzilhadas aí. Aliás, era justamente isso, porque a gente tava falando sobre candomblé e psicanálise. Então, tava vendo essa coisa da encruzilhada. E Uma é encruzilhada mesmo. encruzilhada mesmo. E aí a gente tava nessa, cada um falando um pouco das coisas que faz que a psicanálise atravessa de alguma forma, né? Tipo, não tem, você começa a estudar esse negócio, você não consegue ir embora mais. Você não consegue mais voltar a raciocinar de outra forma, não tem jeito, cara. E aí eu falei pra ele que o que eu achava que tinha, que a minha primeira entrada nesse negócio tinha sido a nossa entrevista. Que não era, obviamente, psicanalítica. Não tinha uma. Porque não tinha uma perspectiva terapêutica, era uma outra coisa. Só que ela tinha a forma que a gente conduziu tinha muita semelhança com algumas coisas que a psicanálise tem. Primeiro que a gente tinha uma relação, então essa coisa dessa aquela ideia de transferência lá na psicanálise estava colocada. A gente tinha uma relação que era para além do produto, né? A intuição que eu tive que era de conversar sobre a tua vida tinha muito a ver com a ideia de que me deixava muito fascinado, assim, essa coisa de como é que alguém pode vir com essa ideia de tarifa zero, que porra é essa, né? De onde é que sai um troço desse, assim, né? De onde é que vem isso, assim? Não pode ser só de uma combinação de oportunidade e leitura sobre as coisas materiais, assim. Sempre tem a ver com alguma, algo, pelo menos eu, assim. Ah, eu tô pensando com a minha cabeça de agora, para mim tá claro que tinha um espírito crítico ali que tinha que ser conhecido, assim. Então isso é muito psicanálise, muito, assim. E aí a gente até brincou que, na real, minha banca É, lá tinha uma isso. certa razão. Não era jornalismo que eu tava fazendo. Era uma outra coisa. Não era história também, porque teve um momento que eu pirei, eu achei que eu tava fazendo história. Até quis fazer, eu quase entrei numa de fazer um mestrado em história oral. Que eu achava que era por aí que eu estava fazendo, porque eu estava trabalhando só com entrevista. Mas também não era isso, porque para mim não interessava só colher as informações do que aconteceu, quando e os nomes, tinha uma coisa mais afetiva na parada ali. E a loucura toda é que aquilo acabou, provavelmente no momento que a história começou a ficar quente, né? É quando o MPL começa a fazer uma virada mais consistente e quando tu começa a entrar em ação com mais força e de alguma forma, não sei se você acha que eu tô certo, até independente ao MPL. Aliás, principalmente independente ao MPL, né? Embora com componentes variados, menos MPL do que até o fim da entrevista. Menos, né? É porque até lá eu fui só MPL. Foi conversar com você, ir para Florianópolis 2, 3 vezes, tem aquela conversa no sindicato de São Paulo, né? Depois para Fortaleza, onde encontrei Marcelo Pomar, né? Me alavancou muito. Isso foi em 2005 ainda? 2005, 2006. Oi, Adilson. Tudo bom? Tudo bom? Esse é o Daniel, esse é o Adilson. Tudo bem? Legal. Tudo bom? E aí, tudo bem? Obrigado, senhor. Tudo. E aí, depois eu comecei aí, sempre meio com o MPL, mas já com. De vez em quando tinha uma. Em Florianópolis mesmo, abriu o leque, né? A UFSC. A UDESC. Quando é que foi que teve aquela. Um semináriozão, assim, que estava lotado, que era lá na biblioteca. A UDESC. Que o Werner tava, também teve uma fala. O Stroich foi falar, que era o secretário de transporte. Falecido até, vocês ouviram? Faleceu, né? Então, ali já tinha um MPL aberto. Tava abrindo para mais coisas. Mas que coisa, né? Porque. Mas sempre uma, de algum modo. Por exemplo, agora eu estou indo para. Por exemplo, tem São Carlos. São Carlos não tem nada a ver com o MPL. Você guardou todos esses lugares? Você foi? Sim. Porque isso é uma coisa, acho que a gente. Que... Agora eu vou para São Carlos terça-feira, de novo. Outra aula para calouros. Da USP Engenharia de lá. E lá tem um pessoal que não é MPL. É outro. Não sei nem como é que eu cheguei lá. Então, mas isso é uma coisa que eu acho que vai ter uma parte que eu gostaria muito que a gente fizesse. Estou até me adiantando, né? Mas uma parte que eu acho que seria muito bom era fazer uma recuperação dessas tuas andanças. Eu tenho quase que na cabeça, sabe? Porque tipo assim, quando a gente vai falar que o movimento ele faz trabalho de base... conversas para fora do circuito que a gente já está acostumado a atuar e levar a conversa adiante. E eu penso, sabe como? 74, 74, 75, quando os Ramones começaram a tocar. E mais ou menos inventaram aquela coisa do punk rock. Eles viajavam, faziam umas turnês assim, eles viajavam assim, os Estados Unidos, foram pra Europa também, e onde eles passavam, depois que eles iam embora, alguma coisa mudava no lugar. Alguma banda nova, apareciam as bandas locais. Assim, né? E a impressão que eu tenho é que essas tuas andanças fez muito essa função. Assim. Não é nem por mim, acho que é a tarifa zero. Eu acho que é um... Pode ser, é a minha pessoa também. Pô, claro. Os dois, né? Nunca é uma coisa só. É um conjunto. Né? Porque a tarifa zero tem um hipnotismo aí, que eu não sei. Mas era legal a gente recuperar esse lugar. Onde é que você foi? Por quê? Nossa, onde que você falou? Mas até algumas bizarras. Muito interessante. Eu fiz outro dia, eu estava de madrugada, era uma insônia, eu fiz as contas, acho que visitei 17 diferentes lugares no Brasil. Agora, por exemplo, eu vou de novo para Vitória, porque acontecem umas coisas esquisitas. Porque, por exemplo, me passa um cara do Sindicato dos Funcionários Públicos de Vitória. Que eu não sei qual é a conexão. Eu também me pergunto muito. E eu vou lá agora, dia 23, fazer um debate, uma mesa sobre tarifa zero para os sindicatos funcionários públicos de Vitória. E na sequência me escreve um cara do Maranhão. Gente, Franklin Douglas. É o nome de um cara da Universidade Federal São Luís do Maranhão. Onde vai haver, para mim, isso eu não sabia, vai ser um encontro internacional de serviços públicos promovido pela universidade, e ele quer que eu vá fazer uma mesa e um mini curso sobre mobilidade e tarifa zero. Me disse ele que ele é um cara que acompanha muito e o pessoal do MPL, que é aluno meu. Aluno meu nome, então ele resolveu me Larguinho do MBL, não manda ninguém. Olha que bizarro, né? Mas eu, nessas alturas, já não me questiono mais sobre isso. Eu falo, isso já faz parte dessa enorme. Sei lá o que nome eu dei, é isso? É muito louco esse troço. A impressão que eu tenho é assim. Eu acho que a gente poderia resgatar o arquivo da nossa conversa. Sim. Ler de novo, cada um faz uma leitura. Vou fazer uma leitura. Aí eu ainda não vou fazer uma leitura pensando em edição. Vou fazer uma leitura para me ambientar. O que a gente estava pensando lá? Como é que rolou? O que, que a gente anunciou ali que eventualmente aconteceu depois? O que, que não aconteceu? Onde é que a gente parou? Com que clima que a gente parou? Porque eu acho que para fazer um retorno, a gente vinculado àquele lance, eu acho que eu não gostaria que fosse uma entrevista que fosse uma só. Eu acho que tinha que marcar que teve uma parte que é aquilo ali. Aquilo ali foi uma expressão quase que sintomática de um período de acúmulo de força e debate, recuperação e rememoração de algumas ideias, como a Tarifa Zero. E agora o que a gente vai fazer é quase como se fosse uma nova elaboração de um outro período. Assim. E que tem diferenças marcantes em relação a isso. Tanto que, eu penso assim, por exemplo, aquele estava muito, ainda era uma coisa assim de como foi Virundina e... Eu sinto que hoje, por exemplo, ainda que o TTT venha, o epíteto que eu tenho é esse secretário de transporte do governo. É outra coisa, já. Também, mas quando muito é citado en passant. Uhum. Mas a coisa já está no outro. É. Quer dizer, já tem uma. Pegando essa linha que você está falando, né? aquela nossa conversa, ela ainda era uma espécie assim de. Pô, o que, que é isso aí? E vinha lá. O que, que é isso aí? Quem que é você que fez é você isso aí? Que porra é essa, aí? Né? Como é que é? O que, que é esse negócio de. O que, que é esse troço que você vai fazer? Explica aí de novo. Fala em municipalização, aí esse nome ficou rondando por aí os tempos também, né? E agora não, agora já é um outro departamento, pelo que eu vejo nas... É outra situação, né? Completamente diferente, que atinge o seu ponto de. Vamos dizer assim, de. Não sei o que vai ver aí. É em junho de 2013. Atinge uma escala, uma proporção, uma repercussão que pouca gente ainda sacou, acho eu. Sacou de onde veio. Sabe que eu penso em julho de 2013 com um sonho. Um sonho. Porque eu acho que junho de 2013 foi aquele sonho bom que a gente não esquece. Certos conflitos muito profundos vieram à tona. Ah, eu também quero saber depois como. Quais. Boa pergunta essa. Isso a gente pode conversar depois. Mas eu acho que tem uma expressão afetiva de que existem certos arranjos que foram abafados por muito tempo e não dá mais para ficar abafado. Pelo menos não deu naquele mesmo momento. Depois a gente recalcou de novo uma parte deles. Arranjos no serviço, na sociedade como um todo. Do jeito que as forças se... Qual que é a loucura do Freud? O Freud sacou que se ele conseguisse interpretar sonho, ele ia conseguir olhar por uma janela para as dinâmicas do funcionamento do aparelho psíquico. Então, ele começa a falar sobre sonhos porque ele queria fazer o quê, na verdade? Ele queria dizer que ele sacou, mais ou menos, que o inconsciente de fato existe e ele não é uma desorganização. Ele tem certas leis que é possível conhecer e manejar. A primeira coisa que ele saca quando ele começa a atender aquelas mulheres histéricas é que a histeria é um processo que ele chama de... O sintoma histérico, aquelas aquelas coisas que vão para o corpo, aquelas delírios, aquelas paralisações no corpo, isso que vão chamar de somático agora. Aquilo lá era como se fosse um, era um consenso, entre aspas, eles chamam de formação de compromisso. Era uma formação de compromisso entre forças distintas que atuavam no psiquismo da pessoa. Forças conflitantes. Desejos que eram impossíveis de ser acolhidos pela consciência, eram reprimidos. E Estão brigando. só que eles não, uma vez reprimidos, eles não param, eles voltam. E voltam com cada vez mais força, procurando alguma solução. E o sintoma, ele tem essa função de... A consciência fala assim: eu permito que essa força permaneça na consciência desde que disfarçada, para que a consciência não saiba qual é a origem dela. E o que eu acho que aconteceu em junho de 2013 é que a gente emergiu como força que era reprimida, mas foi a consciência. E a diferença do que a gente fez, que está fazendo há esse tempo todo, é trabalhar a narrativa do que significa esse desejo que outrora era reprimido. A gente deu um nome para ele. E que é o que faz toda a diferença, né? Deu um nome para ele. A gente quer isso. A gente não quer essa. Por exemplo, uma formação de compromisso normal é os arranjos dos acordos do Estado com o setor privado, o passe livre estudantil do Haddad, é uma formação de compromisso. É uma coisa que não é. E a gente sobe lá, a gente vem lá de baixo, a gente sobe, aguenta a repressão, bloqueia, supera, atravessa a repressão e fala: a gente quer isso aqui. A gente quer isso aqui porque não dá mais a conformação anterior a isso, que era a gente só trabalhar e não ter nada em troca, vivendo uma miséria completa. Isso aqui não é mais suficiente, vai ter que ter alguma coisa. Junto com isso, por isso que eu estou pensando na ideia do sonho. Porque o sonho, ele demora para ser interpretado até chegar a um desejo mais ou menos cristalino. É muito difícil acontecer, de conseguir interpretar os significados dos significantes que estão em jogo para entender. Tem uma coisa que ele vai chamar lá das formações do inconsciente, que são todas as forças que estão operando lá. Porque o inconsciente, ele é ambivalente: você ama e odeia, você deseja, quer matar, quer avançar, mas quer regredir, está tudo junto, misturado ali. E junho de 2013 também teve esse lado. A gente também emerge como uma força progressista e vem junto. O que acontece quando você tem um insight? 2013 foi um insight que não foi bem elaborado. Por não ter sido bem elaborado posteriormente, as forças opostas também vieram à tona. As forças recalcadas opostas também vieram à tona. A gente não recalca só os desejos, vamos dizer assim, bons. A gente também recalca aquelas formulações assim, os nossos demônios também sobem. E subiram certos demônios em junho de 2013 também, né? O final dele, aquele medo todo, aquelas coisas, aquelas formulações regredidas de organizações conservadoras, violentas, aquilo também ficou exposto. Eu acho que tudo isso apareceu ali, assim. Eu penso num sonho que a gente não interpretou bem ainda. Eu acho. Só que a gente não consegue mais esquecer que a gente teve esse sonho. Eu acho isso bom. Mesmo a parte do mesmo aspecto conservador que foi revelado, eu acho é bom que isso apareça para a gente interpretar e elaborar isso também. Isso, exatamente. Por exemplo, 64 foi uma força regredida que subiu. Subiu. Por isso que eu acho aquele papo que a gente estava tendo antes do capitalismo. O capitalismo, ele faz uma mediação na consciência muito esperta sobre essas coisas. Ele dá uma dose sublimada de violência para a gente consumir no filme, no Datena, no videogame, no futebol. Ele consegue fazer isso. E esse nosso comunismo cristão utópico, bonzinho, não dá espaço para elaborar essas coisas. Não dá. Tanto é que você vai ver agora essa coisa desses movimentos que lidam muito com essas coisas de identidade, identidade de gênero, racial, etc. A forma que se dá para as violências de gênero, para violências de cor, pelos próprios movimentos, é de violência, é um retorno de violência. É o escracho ao cara que é machista, é o linchamento do cara que é machista, racista, a exclusão do cara do convívio social. A gente não conseguiu elaborar formas boas de lidar com a violência, e quando a gente não elabora, ela vai aparecer de alguma forma mais desorganizada, assim. Você sabe que uma coisa aqui, Estou pensando alto um pouco, né? que é, você está falando aí, eu estou aqui, né? Ouvindo, processando, né? De repente me vem uma síntese aqui, que é assim, o que faz com que determinadas situações, em determinadas, uma pessoa, no caso eu, mas não é só eu, você me fala de coisas que eu acho tão estranhas que possam acontecer. Eu não sei por que isso. Tipo, Por quê? exemplo, não, essa coisa, a forma pela qual aparece a disputa em torno das questões de gênero, que passa por uma outra violência, que é a desqualificação, né? Seja de um lado para o outro, do outro para o um. Não importa, né? E tudo isso me parece tão bizarro. Por que é tão complicado assim? Sabe que isso é uma coisa que sempre essa pergunta vem na minha cabeça. Agora eu fico me perguntando por que a gente pode pensar assim? De onde é que vem também essa forma de achar que, afinal de contas, fazendo uma interligação com a tarifa zero? Com todo o respeito, tá gravando. Puta que pariu. Mas não é nada demais. Não, eu acho que cada uma dessas ideias. Por que que tem gente que é capaz de achar, lidar com essa coisa, né? Sem esses constrangimentos todos, e tem uma gigantesca quantidade de gente que não consegue. Por que que. Né? Voltando para a tarifa zero, a gente tem que ficar ouvindo umas coisas que as pessoas falam, que eu fico me perguntando, mas por que elas falam isso? Cara, eu gosto sempre de pensar que a gente fica convivendo com formas arcaicas e contemporâneas de lidar com. Eu acho que a gente, para conseguir, quando a gente conseguir. É aquela papo que eu estava falando do Freud antes, que ele sugere: olha, vocês são marxistas, insiram aí no seu pensamento, o pensamento sobre essas coisas do psiquismo, porque. A nossa formação, a questão das pulsões, isso é que eu acho que é foda. A questão dos instintos ou das pulsões, dependendo de quem está falando. Tem alguma coisa na nossa espécie? A nossa espécie é uma espécie histórica. Ela não é. Nós somos. Exatamente. Nós vamos nos construindo à medida que andamos, né? Exatamente. Mas há algumas coisas que são ancestrais, vamos dizer assim, tem algumas coisas na nossa composição, nosso olho vê, o nosso ouvido ouve, ainda essas coisas não se transformaram. E da nossa, a nossa composição da. Eu acho interessante lembrar uma coisa, que a coisa do psi, da psicanálise, psique significa, para valer, alma. A gente chegou nessa modernidade cientificista considerando o psíquico alguma coisa do mental, do cérebro, né? Mas tem a ver com alma, tem a ver com alguma coisa do espírito, alguma coisa, essa coisa que não é da matéria, que nos forma como, vamos dizer assim, é o sopro que dá vida para o corpo, né? Sim. E nesse sopro, tem esse amor todo que a gente é capaz de dar e tem esse ódio todo que é capaz de desferir. E nós nascemos, pode ser que tenha a ver com isso, a nossa espécie é uma espécie muito dependente. Talvez aí se uma cachorrinha aí der à luz hoje, daqui a 5 dias os bebezinhos dela já vão conseguir andar por aí e vão mais ou menos se virando. É como se tivesse uma pequena programação, vamos dizer assim, mais elaborada neles. Mano, quando a gente nasce, se ninguém cuidar da gente, a gente vai ficar parado, berrando e morrendo. A gente depende muito do outro. Quando a gente depende muito do outro, radicalmente, para sobreviver, eu consigo imaginar o quanto a gente deva ter uma capacidade de ter medo muito grande. E quando a gente tem uma capacidade de temer as coisas, isso aí deve desenvolver toda uma questão de uma autoproteção. Tanto que ele vai chamar, antes de chamar de pulsão de vida, ele vai chamar de pulsão de autopreservação. Se você luta para se autopreservar, o outro que também, o outro é aquele que te dá vida e te cuida, te amamenta, te dá carinho, te dá, aquece. Mas pode ser o outro também, aquele que vai disputar com você o seu outro, o seu primeiro outro, aquele que te acolheu. Então vai vir a rivalidade, vai vir o ciúme, vai vir a inveja e a vontade de destruir. Essas coisas estão com a gente o tempo inteiro. Então eu fico imaginando, por exemplo, isso são as coisas arcaicas, aí vem as coisas modernas. Esse mundo que a gente vive, da competição, do trabalho, em que crescer significa que alguém ficou para trás, alguém ficou abaixo. Eu fico imaginando esses caras que detestam a tarifa zero como uma expressão. Eu penso no seguinte esquema: o cara pensa assim, pô, eu trabalhei isso aqui tudo para conseguir comprar meu carro, e aí esse vagabundo de merda, esse escroto, vai ter ônibus de graça para ele. Tem essa variável. Eu acho que tem isso muito. Tem Como demais. assim eu trabalhei para ficar aqui nesse bairro? Ou não trabalhei? Já nasci com essa grana toda. E estou aqui nesse bairro. Vim aqui por isso, para que eu não fosse perturbado por esse povo todo. E agora o cara vai vir aqui, na minha praia. Eu vim aqui só para isso, eu vim aqui porque não tem ninguém. Sim, essa é uma das facetas, sem dúvida. Mas tem outras que eu nem assim. Essa pessoa que você está falando, eu consigo com grande facilidade entender que existe. Né? Mas tem umas outras componentes aí que eu estou surpreso, isso que eu quero dizer para você. Eu fico surpreso cada vez que vejo, porque essa coisa da gratuidade do transporte mexe com umas tantas outras também. Fora essa que você citou. Mas e do cara, que é o cara que vai ser o beneficiado, e ele também não quer. Então tem um outro, uma outra, que é o contrário, né? É como se ele dissesse, não, mas isso não pode acontecer. Mas a tua frase, para ele fazer a mudar tudo, É um pouco por aí. a mudança Então não quero de tudo tudo. É, não é quero. assustadora. É assustador. É, acho que é isso. Então, Tipo assim, eu sei que eu me fudi, eu tô fudido aqui nesse sistema, mas bem ou mal, eu tô. mas eu sei que eu tô aqui. Eu sei todas as minhas âncoras, né? Sei o que me Você segura, não me inventa de me arranjar um. Não me muda de posição que vou ter que me reorganizar de novo. Aí vem você corta uns pedaços aí dessa historinha e eu vou ficar desnorteado. Essa componente eu acho pior que a outra. Acho que é como a gente começou a conversar, né? Porque é que motivo obscuro, profundo e bizarro Bizarro. faz com que o cara que trabalha a troco de muito pouca coisa, vendo que os outros alcançam mais rápido as coisas que ele gostaria de alcançar. Apesar de que isso também eu coloco em questão, porque essa coisa de alcançar as coisas não parece que garantiu grandes coisas aí. Todo mundo vivendo escondido dentro de fortalezas. Né? Mas esse cara, ele pensa. Esse cara. De alguma maneira. É como se fôssemos masoquistas, assim. O Freud é uma coisa muito sinistra. Porque ele chamou uma coisa de pulsão de vida, porque ele chamou outra coisa de pulsão de morte. Mas ele é muito polêmica. Ele ainda deu um pé na coisa orgânica ainda. Ele passa para a coisa da linguagem. É uma coisa que o Lacan vai pegar mais forte, do inconsciente como uma linguagem. A vida como uma narrativa, né? E o Freud ainda, ele se pega muito... Pô, é o cara que estava lendo Darwin como contemporâneo quase, né? E ele pensa muito nas coisas da biologia, nessa chave biológica. E ele pensa essa coisa assim do... O principal desejo da matéria viva, da matéria orgânica, é voltar a ser inorgânica. Voltar à inorganicidade. Talvez seja por isso que a gente ainda não descobriu a solução para a vida eterna, porque a gente não quer viver eternamente. Sim. Ele solta uma dessas enquanto a velha. Eu até brinco, né? Em várias situações eu já disse que viver eternamente deve ser um voo. Eu cito, por exemplo, isso eu falo quando a gente fala de política. Uma pessoa diz, não, mas eu não sei o que. Você já pensou, Júlio César, que se ele vivesse até hoje, e por alguma razão muito provável, ele não tivesse acompanhado tudo o que aconteceu, ele ia entrar em pânico. Já pensou o Marx? Pirava. Já pensou o Marx? Entrando numa reunião do PCdoB e pensando, meu Deus, o que é isso? O que fizeram? O que escreveram? Ou então, se ele, Marx, pegasse um iPhone e passasse um torpedo pro Engels e viesse um desses caras de esquerda dizer que ele está usando um instrumento do capitalismo que oprime a classe trabalhadora, ele ia falar, puta que pariu, que caca que eu aproveitei. E o Júlio César ia se sentir um lixo. Ia dizer para isso, não vale nada, cara, todo aquele montão de gente. Imagina. Né? Aquele teu exército de milhares de caras com facão. Da CAP, agora a gente manda um drone aí. Colombo vendo o que deu a América. Colombo vendo o que deu a América. Então Colombo vendo um iate contemporâneo. Um avião. Os portugueses, a coroa como portuguesa vendo o quão insignificante se tornou. A verdade é que a gente. A vida é insuportável. Você está ouvindo um cavaleiro de 78 que já está com algumas sensações dessa natureza. Apesar do esforço que eu faço para atualizar, mas não dá. Não dá. Né? Eu fico imaginando o cara viver mais 300 anos. Você imaginou? O irônico da história é que o Freud é um cara que quis, lutou muito para não morrer, né? Muito, muito, muito. Sim, acho que não. Aí tem. Quis muito. Não sei qual é. A coisa mais bonita dele, eu acho, o último texto que ele escreve, que é de 37, não é de 38, acho que foi. Na Inglaterra, saído da Áustria nazista, né? Os nazis entram e ele... E ele escreve lá algumas coisas finais e ele tenta fazer uma coisa que ele chamaria de compêndio da psicanálise. Ele queria escrever assim, as últimas conclusões sobre cada... pequena parte do todo. A primeira tradução aqui foi esboço. Compêndio, talvez seja melhor mesmo. Só que o que é legal e que funciona com a ideia da psicanálise, a psicanálise não é ideologia no sentido de que ela não é uma coisa que você naturaliza, é uma coisa que a história segue adiante, né? Ela vai sendo reconstruída e tal. Ela não vira um corpo definido e eterno e universal. É um texto que ele não termina. Ele não termina de escrever. Ele não consegue acabar. Ele morre antes de acabar de escrever esse texto. Mas, cara, é um texto assim de um cara que tá completamente dedicado a... Ele não é um texto preguiçoso. Ele é um texto de um cara que, ele, a certo momento, ele escreve assim: eu queria muito poder estar vivo para acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e da ciência neurológica. Você me gosta dessa maneira para dizer um pouco a respeito de uma coisa que a gente falou um pouquinho atrás, que eu falei: por que, que tem gente tão enrolada para aceitar coisas tão simples? O Freud, você vê, ele que é um sujeito altamente complexo, para dizer o mínimo, mas ele tinha essa dinâmica. Né? Vontade, né? Que é isso? O que faz essa coisa? Né? Talvez ele vá falar, são as neuroses. São o quê? São as neuroses. Essas formações, porque, Lúcio, a ideia dele, louca, é que o sujeito neurótico, nós somos neuróticos, no sentido de que nós estamos dentro dessa estrutura neurótica. Quando ele está falando dos neuróticos, ele está falando assim, os que o bagulho saiu do controle, os que a coisa cresceu num grau muito louco, e que faz com que essas pessoas vivam em círculo. Eles não conseguem sair da repetição da vida cotidiana e dos seus pequenos desfechos. Então o capitalismo é um ritual neurótico. O cara acorda, trabalha, vai para casa, tem a mulher, dá um filho, fica circulando, achando numa, aí ele vai jogar futebol com um amigo, aí ele vai ver um cinema. São pequenas soluções, poucas soluções para todas as complexidades dos desejos, assim, da ânsia de saber. E ele vai falar assim: esses sujeitos são mais neuróticos, eles se comportam na superfície de forma a disfarçar o que na verdade é do seu desejo mais profundo, mas que está bloqueado por uma forma de alienação particular, que é a repressão, o recalcamento do inconsciente. Então é como se essas pessoas estivessem operando uma camada, uma rede que estivesse segurando as partes psíquicas dela, que são mais vivas, pensando em vida, a reprodução. Não é isso? A ideia é meio que essa, que é o Eros. Eros é aquele que vai devorando. Amor é isso, né? Devora tudo e não se cansa de devorar. O que é a morte? A morte é definhamento. A gente está falando aqui de uma massa que vive uma vida definhada, psíquica, a vontade de viver muito definhada. E isso tem a ver com um esmagamento material do cotidiano, da autorreprodução da vida da orgânica, e uma coisa proporcional disso no psiquismo. São as catracas do psíquico, que faz com que esse sujeito... É claro que eu estou falando aqui um troço que é meio irresponsável, porque haveria de se ver sujeito por sujeito, né? Porque que determinado sujeito resiste a coisas novas, mesmo que elas sejam boas. Quem é o sujeito que não consegue conviver com o êxito? Okay. Que fica mal quando conseguiu, sente culpa. É. E o sujeito que fracassa para não ter êxito, sabota para não ter o êxito que o faria sentir-se culpado. Mas eu acho muitas coisas, Lúcio. Mas no plano, vamos dizer assim, social mais amplo, né, tem todo um aparato. Esse cara que levanta, trabalha, volta, tá, fim de semana, churrascão, tá, futebol, né? Ele, depois de um certo tempo, ele é isso. Mas isso foi alguma coisa que foi sendo construída para ele ser assim. Eu diria, sabe o quê? Quem construiu são pessoas que têm uma composição psíquica não tão diferente desse mesmo cara. Mas o que eles têm de diferente que eles levam o outro a pensar desse jeito. Cara, uma coisa que eu acho muito louca, que a galera do Chomsky, quando ele falava assim, os americanos, eles não conseguiriam ter o domínio imperial sobre o mundo que tem só pela força das armas. É porque o seu povo constrói coisas intensamente criativas que seduzem o mundo de uma forma. Como que desse sustentação para a dominação material. Sem ela, sem essa coisa subjetiva. São, tipo, se não tem o Elvis, se não tem o jazz, se não tem o Sinatra, o cinema, Hollywood. Mas Hollywood, essa que é a loucura. Hollywood não nasce de um projeto do nada. Ele é uma organização de coisas que estão emergindo, né? Então eu diria que essas coisas, do ponto de vista até da coisa marxista da mercadoria, tem uma questão impessoal aí que vai se conformando com o psiquismo. O cara, aquela coisa de uma conspiração que uns caras entram numa sala pensando o que vai acontecer, esses caras, se tivesse isso, esses caras não conseguiriam acertar o que vai tocar lá no mais profundo de cada um. Agora, a gente poderia retomar aquela coisa de que essas compensações, vamos chamar assim de compensações, que mantém a coisa acontecendo, fazendo sentido para que a coisa siga acontecendo, é porque elas de alguma forma fazem o cara resolver na fantasia o que na vida real não acontece. Ah, é, e tem, você estava falando dos Estados Unidos, Hollywood, etc., mas eu me lembrei de uma série que eu vi na internet, como é que ela chama? Eu não vou lembrar, não. No momento não tem, mas a gente. Como que ela é? Que mostra o sobrinho do Freud. O cara que trabalha no o cara que vai para os Estados Unidos e trabalha com essa propaganda, né? Então, esse cara está trabalhando o quê? Ele sabe que desses nossos desejos. Ele trabalhou objetivamente nisso. Então, eu me lembro, por exemplo, tem uma passagem que eu achei notável, que é assim: eles vendiam uma sopa que bastava você botar água e ela ficava uma sopa maravilhosa. E o produto não pegou com a intensidade que eles imaginavam. Pô, quinta essência da maravilha. Aí eles foram, um grupo discussion, fuçaram e viram o seguinte, que a mulher, no caso, ela se sentia minorizada pelo fato de que ela não fazia nada. Então, esse produto, ele é a comprovação da minha... inanição, eu não sei. Se ele venceu, eu perdi, né? Se ele venceu, eu perdi. Se o produto vencer, eu, mulher, perdi. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um produto que faltava, vamos dizer assim, 3 pitadas de sal. É. E dizia, agora você põe o número de pitadas de sal que vai dar à sopa aquele toque seu. Pronto. Explodiram as vendas. Louco, né? Louco total, mas ao mesmo tempo pensado. Assim, né? Depois eles passaram, ele mostra nessa série, você deve ver, não sei se você já viu. Eu vi um capítulo, né? Eu pensei que era tipo um documentário, assim, único. Não, tem alguns capítulos. Tá? Tem um trecho que ele mostra assim, esse também é fascinante. Eles primeiro, que vai coincidindo com o modo de produção. Quando vem a produção em série e tal, então eles chegaram à conclusão que o negócio era você fazer o padrão. Então foi a época que todo mundo se vestia meio igual. Jeans, alçado e camisa branca. Isso. Não, isso. Isso antes. Não, antes era terno, gravata, sapato escuro, com meia preta, ou as senhoras, saia do o famoso tailleur. Tá aí. Então, né? Depois, à medida que a tecnologia, a ciência foi diversificando produtos, etc., eles perceberam que essa linha não dava mais. Não, veja bem, esta forma não atendia às capacidades produtivas e as necessidades de acumulação pela variedade que agora era disponível tecnologicamente. Então eles começaram a fazer o negócio à la carte. Você veste você. Então, aqui nós oferecemos aqui esse leque de possibilidades e você, escolhendo entre eles, você vai fazer o seu jeito de ser. Você vê que coisa louca. Coisa louca. No Inglaterra, a Inglaterra é uma coisa muito louca com a moda, né? Essas coisas que a gente chama de subcultura jovem, as cenas e tal. Aqui me apaixonou de tribo, nome péssimo. É, tribo. Na Inglaterra isso começa na década de 50. Um país que tem uma... Todo mundo se veste de terno e gravata. Ainda estamos mitos lá de terno e gravata. Todo mundo. E simplesmente se vestir diferente era uma coisa que determinava uma identidade. Então, os primeiros caras que pegam uma calça e dobram a barra, e levantam a gola, passam não sei o que, já são outra coisa. Isso. E é uma coisa quase política, no sentido de que a minha vida eu vou determinar de uma forma diferente da que me foi pré-determinada. Não vou aceitar essa pré-determinação, vou determinar de uma outra forma. Isso é muito louco. Agora me passou aqui, veja, eu vou agora botar para ir fazer a jogada, porque ela está aqui, né? Que é o seguinte, juntando com isso que você falou agora, eu fiquei pensando assim, mas tudo isso era feito de um modo que atendesse as necessidades do modo de produção. Então você fez uma coisa que aparentemente... era uma coisa, mas na verdade você estava fazendo um jogo, né, do que se queria vender. Então inventou-se a moda individualizada. E aí eu fiquei me perguntando. Onde entrar a tarifa zero? A tarifa zero, nem nisso ela se fecha. Ela não foi pensada no sentido nesse sentido. Uma coisa tão inédita e tão diferente de tudo para garantir a venda de alguma coisa. Okay? Não. Então ela também não é isso. Estou querendo com isso dizer para você o seguinte. A tarifa zero para mim continua cada vez mais sendo uma incógnita. Entendeu? É um enigma. É um enigma. A tarifa zero é um enigma. Porque na moda se permite com... A maior tranquilidade que você seja o que você quiser. Você pode ser um punk de cabelo laranja e uma bermuda rasgada. Sim, você estará consumindo. Mas ir para onde você quiser ainda não deu certo. Não, mas eu quis dizer uma outra coisa. Não sei se eu consegui produzir. Não, eu estou tentando. Eu estou atrapalhado. É assim: o punk, o cara que põe uma coisa, uma tinta cor-de-rosa. Quanto foi possível, porque era possível no sentido porque da produção. Sim. Interessava. Sim. Isso que eu quero dizer. O capitalismo. Nem essa característica ela tem. Portanto, no sentido de que ela antecipa até uma atualização produtiva que ainda não está dada. Existe, portanto, ela ainda há a fábrica, exatamente, que todo mundo tem que ir lá. Exatamente. Então, ela não entra nesse mesmo esquema. Então, onde é que ela entra? E aí eu vou tentar ligar com jovens. Porque é uma outra coisa que me surpreende. Eu estou falando de linha para dar a ligação com isso que a gente estava falando. Eu vou para Itu. Uma questão de 20 dias, um mês atrás, sei lá. Não sei bem como. Um cara de Itu me chama para uma conversa filosófica que ele tem lá. Não era nada de filosófico no final. E vou lá, tinha umas 30 pessoas, noite, tudo, e muito jovens, muito jovens. E aí eu vi que eles todos sabiam tudo, porque com a internet, hoje em dia, então já sabiam, já tinham visto minhas falas, então, de mim, MPL, blá blá blá. Era só um show ao vivo, só. Era o só disco que ele já tinha ouvido. Já tinha ouvido. E aí, eu fiquei surpreso de novo de saber qual é o sabor, qual é o atrativo, qual é o apelo que a tarifa zero tem com a juventude. Que é uma outra coisa, eu confesso a você. Aí, essa sim, fazendo um ganchinho rápido, com 1990, só para. Essa não, de jeito nenhum, passava pela cabeça de ninguém. Nem da Erudina, nem do Sandrone, nem do Jaime. Eu hoje faria. Se você estivesse numa sessão. Se você estivesse numa sessão, Pico, eu te perguntaria. De que enclausuramento tu estava querendo sair fora naquela época? Eu? Agora não tem que ser meu isso. Clausura? O que te encatracou naquele momento, ou sei lá, não só naquele momento, não, claro, mas que te fez. Buscar uma saída que fosse a da liberdade. Não, sabe, eu acho que tem, do ponto de vista da inserção que eu tinha naquele momento de vida, veja bem, você vira secretário da Erudina, como eu virei, já contei para você que foi por acaso, eu sabia, eu li no jornal, etc. Aí viro de novo secretário de transporte, mas nisso tudo tive minhas vivências. E eu já tinha sacado. Então, quando você fez essa pergunta, eu acho que eu queria sair dessa coisa do governo. Tu acha que você queria ser expulso do governo? Tanto que eu, lembra-se bem, não é que eu queria ser expulso. Tanto que eu, na reunião, que eu anuncio para ele um dia, com o secretariado, que eu iria naquela tarde, no encontro de secretários de transporte do Brasil, que existia lá. E eu ia lançar a ideia da tarifa zero, que não tinha esse nome. Você já foi olhar a passagem para viajar de férias? Não, eu disse isso. Não, eu me lembro que eu falei para a Erudina, claramente, está lá no outro, na outra fala nossa. Eu vou fazer isso assumindo que é uma coisa minha e que eu não consultei ninguém. De tal sorte, como eu acho que isso vai provocar uma reação, você, Erudina, poderá dizer: estou despedindo do Gregório porque ele pisou fora de perigo. Então, talvez eu já estivesse pensando o seguinte: brincar de secretário já estava meio que indicando para mim que. Entendeu? Tem um poder, vamos lá, fazer o poder, pequeno que seja, ele, ao seu tempo. Opa, agora vem uma contradição interessante aí. Para quem tem um perfil como o meu, milhares e milhões de pessoas terão. E tem o poder não seduz a todos, né? Não, não é o que está. Não estou à busca dele. Ou digamos, não é aquele poder que me interessa. Isso. Né? Então, para ficar. Até esse... porque esse poder, se a gente for pensar poder como possibilidade, as possibilidades não estão muito ali. Não. Não. Ali é o lugar das impossibilidades. Exatamente. E isso, para mim, várias vezes a gente, em conversas, se comenta, né? Eu acho que comentei isso com você também. Se não comentei, comentei em outras oportunidades. Eu sentado na cadeirinha de secretário de transportes, né? Que é de um ridículo quando eu lembro disso, porque é de uma limitação monstruosa perto do imbróglio que você tem aí. E eu me lembro que eu falava que tinha lá o comandante do CPTRAN, do Comando de Polícia de Trânsito, que ficava no prédio ao lado. Esse prédio a gente pagava um extra para os APM, porque era só a APM que fazia a supervisão no prédio. Eu me lembro que eu pensava assim: aquele comandante lá, um coronel, deve me achar um perfeito idiota. Porque ele deve ter a consciência que eu tenho aqui, de que eu não sou nada. Que daqui a. Isso era 1990, portanto, daqui a 2 anos, eu, tchau e benção. E ele vai continuar coronado da PM do mesmo jeito. Então ele deve. Deve ser foda, a situação dele também. Bom, pensando se ele vai ter que fazer média com essa outro. Coisa pra tudo bem. Sempre. Bom, tudo bem, mas ele era um espertalhão. Era um espertalhão, eu tive a oportunidade de depois ver o seu desempenho em outras performances, ver que ele era um cara sabidão. Não era desse tipo, ele não iria carregar esse tipo de preocupação. Mas eu quero com isso dizer a você que essa sensação do poder tem uma coisa de poder aí. A tarifa zero tem uma coisa de poder. Quero dizer, quando você me perguntou do que eu queria sair, acho que eu queria sair dessa. Uma frase assim de efeito, a pequenez do poder. Talvez fosse uma coisa desse tipo. Não sei se é a pequenez do poder. É porque, meu, não é. Assim, eu não consigo. Assim, botar uma fé de que. Alguém solte uma ideia dessa só por uma conjunção racional de ideias? Não. Não faz sentido? Assim como não faz sentido que se seja construído um movimento como o do MPL. Tem que ver. Para quem quiser entender um dia o que é o MPL, vai ter que ir atrás da biografia de quem fez o MPL. Pedro, Antônio, João, Maria. Vai ter que sacar como é que era isso aqui. Porque... Ana. Então é uma coisa específica. Eu acho que objetivo. Você está colocando uma coisa interessante, que é assim. Existia, com certeza, ligada a essa coisa do poder que a gente falou agora. Claro. Havia vaidade. Uma vaidade forte, que é assim. Desse poder aqui eu não quero. Esse aqui é pequeno para mim. Mas eu não vou entrar nessa luta. Desse pequeno poder para ele ser maior. Eu vou sair pela saída não prevista. Eu vou virar um poderoso, aspas, né? Pelo torpedo que eu vou soltar aqui. Estou dizendo que eu posso ter pensado sim. Isso. Tem não uma com coisa. Essa racionalidade que eu estou lhe dizendo aqui agora. Mas acho que faz sentido, em porque. Em função da sua pergunta. Tem algum momento. E quer saber? Eu vou ficar aqui sentadinho de bobo, de ó, pequenininho? Não. Poder, vamos logo. É, tem uma coisa que assim. Uma bomba atômica. Eu sei por onde que se. Isso. Eu sei como provocar onda. Isso. E é a onda que faz essa coisa acontecer. Isso. Quem não consegue provocar onda não tem poder. Por isso que a Uni não senta. Por isso que a Uni não escuta do Haddad que ela é intransigente, o MPL, sim, o MPL que consegue criar onda, criar mobilização. A tarifa zero. Mas mesmo, tudo bem, mas você poderia ter feito isso, essa que é a minha questão. Você poderia ter feito isso com qualquer outra coisa. Isso que a psicanálise é sinistra e pega no pé e não é pentelha, é uma pentelice a psicanálise. Que é. Por que a tarifa zero no transporte coletivo, sabe? Por que não o X? Porque, ou melhor, vou até inverter, claro que tem uma questão material aí também. Mas por que é que quando a juventude dos meninos do PT lá de Floripa. Fizeram um abaixo-assinado, levando em escolas de secundaristas para fazer uma escolha de qual seria o tema da campanha, da luta que esse pessoal ia tocar. Tinha vários temas, um deles era o passe livre estudantil. Tinha outras coisas ali. Virou uma campanha pelo passe livre porque ganhou o plebiscito pelo passe livre. Por que é que esses moleques escolheram o passe livre estudantil? Por que que você quis a tarifa zero? Eu consigo entender porque que o menino quer passe livre estudantil. Ele está no momento de experimentar o mundo, sair de casa, ele quer sair. Eu acho que tinha uma dose de provocação. Né? Pra onde que você queria ir, Lúcio? Sabe? Eu queria. É claro que essas perguntas. Essa é uma pergunta boa de receber. Se você não quiser responder, isso é uma pergunta de psicanálise. Não, eu tô mas tem alguma coisa aí, sabe? Eu até estou instigado a. Fazer uma rememoração profunda. Vamos fazer aqui a coisa catártica, a hipnose. O que, que será que me moveu a fazer essa maluquice? Maluquice? Sabe por que eu acho louco a Tarifa Zero? Voltando para a coisa dos sonhos. Nessa pegada do sonho, o Freud sacou o seguinte: que o aparelho psíquico ele tem duas formas de organizar o seu conteúdo. Sim. Um modo primário e um modo secundário. Sim. Anota aí o que você pensou. Não, pode falar. O modo secundário é o modo da razão. É o modo da consciência. Que a gente vincula uma ideia à outra. Sim. A gente liga uma coisa noutra. A gente dá sentido, a gente dá ordem. Sim. O modo primário, que é o modo do inconsciente, é onde essas representações que estão passando por ele deslizam de um lugar para outro, sem sentido, sem ordem, descontroladamente. Essa pergunta que você me faz seria como se me dissesse que eu consegui saber de que desordem foi essa que eu fiz. Por natureza do que você está falando, eu não poderia saber. Então, mas ligando com isso que a gente estava falando agora, que foi até anotado, não ia precisar, eu já comentei isso com o professor do telefone, passa pela figura da minha mãe. Mas não no sentido de piano, ou se for de piano, por outras variáveis, mas pelo fato da minha mãe ser uma psicótica maníaca depressiva, que hoje se chama bipolar, na época se chamava de depressiva, e que eu assisti de criancinha, ela fala, por exemplo, ela, que era uma pessoa absolutamente toda certa, delicada, pessoa fantástica nesse aspecto, de repente ela virava um azul, falava pelos cotovelos com uma inteligência multiplicada por 1 milhão, uma percepção feroz. Sim? Agora, você imagina ela indo para a Secretaria de Viação e Obras que eu trabalhava com meu pai, que era ali na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio Coronel Arouche, e chegava lá, falando, né? E aí batia na porta do diretor, olhava para ele e falava: ih, acho que você está mau humor hoje. Ah, você vai virar lá e falava qualquer coisa dessas que absolutamente fora de qualquer padrão, de qualquer script. Você já pensou isso? O que é? É difícil, né? Ou então aquela cena que acho que eu comentei essa pra você, né? Do médico, do psiquiatra, que foi empregado. Não sei, você contou alguma coisa que está lá. E que o médico, ela veio pro médico e falou: o senhor tem a cara típica de quem é um infeliz, vou fazer bem. Mas eu tenho certeza que foi ela. E ela falava de um jeito assim. O cara ficou puto da vida. Dani, é uma cena que merece uma coisa de filme, né? Porque o médico psiquiatra, que falava até 15 minutos antes do Dona Jacira, a senhora precisa compreender, com aquela voz de um psiquiatra quadrado, né? Com bom senso, sob controle. De repente, pega as estribeiras, fica puto da vida e vai embora com os enfermeiros. E eu, garotão, acho que lá de 10, 12 anos, assisti isso. Talvez tivesse coisa dessa natureza. Eu vou fazer uma tipo minha mãe fez, né? Quá, quá, quá, quá, quá. E quero ver essa imensa, esse imenso, como é que chama? Esse teatro, né? Teatrão aí do mundo, como é que vai se comportar. Talvez, mas isso tudo. Estou chutando aqui agora. Por sorte, a tua psiquiatra era meio louca também. Era louca, completa. Porque hoje, pensando um pouco, para ela encantar aquela época, meu amigo. Agora, é verdade que o Sandrone também foi louco. Porque ele que falou: não, você tem aí uma. Vamos falar com ela correndo. Mas a impressão que eu tenho, Lúcio, é que você foi o cara. Não sei o que é isso. Que olhou lá para dentro. É como se você fosse o processo primário, que é esse das representações, indo para tudo quanto é canto, desordenadamente. Basta lembrar um pouco do conteúdo do sonho, que é uma coisa meio fantástica, assim, né? E olha que quando a gente sonha, a gente já ordena as coisas. E esses outros caras, por algum motivo aí... Aí claro que entram coisas materiais, entram a inteligência, entra tudo. Mas o Sandrone, provavelmente o Mauro, seguramente a Erundina devia estar no limiar ali, entre o primário e o secundário. Eu acho que ela... Mas eu penso que o Sandrone e o Mauro eram os caras que ajudaram a dar ordem para uma ideia que... Existe uma tarifa zero, que é a tarifa zero do é possível, tarifa zero, é um subsídio indireto, não vai, papapá, que é a tarifa zero do campo da possibilidade, que é o que a gente tem tentado fazer, justamente para acalmar a alma dessas pessoas que ficam com medo da tarifa zero, porque ela... Mexe demais com muita porque coisa. Ela mexe com alguma coisa que a gente não está conseguindo dar nome aqui. É como se a tarifa zero fosse uma janela, assim como o sonho era uma janela para o Freud, era como se a tarifa zero fosse uma janela para a gente observar o que tudo poderia ser nessa vida, mas que infelizmente não é. Passa um pouco por isso. Eu acho isso muito foda, é por isso que a tarifa zero, a gente não vai desistir dela. Não. Porque a tarifa zero não é só a tarifa zero é uma luta por uma vida diferente. Esse ingrediente que ela tem, ou alguns ingredientes que ela tem, estão muito além da gratuidade de não pagar. Muito. Isso é óbvio para mim. A todo momento, é aquele elemento que tinha no olhar do James Dean, no filme, na dança das pernas do Elvis, nos punks, quando compra no Johnny Rotten lá indo na televisão e xingando na televisão. E tem a ver com o nome. É. Porque eu já vi, o pessoal usa passe livre universal, o Rei Pérez tentou ler. O passe livre, mas de repente dá uma recaída e você vai lá no site da SP e traz a tarifa zero, estudantiza. E porque a tarifa zero, você é a tarifa zero, esse nome também tem um. O que, que tem esse nome aí? Eu estava pensando um dia desses dias que era o nome passe livre. Até sob certos aspectos, o nome passe livre é mais... É melhor. É melhor. Ele é mais... Ele indica um caminho. Mais coisas. Né? Eu acho só que tem alguma coisa... O problema dele para mim está no passe. Porque ele é uma narrativa de ordem. Que alguém dá, passe livre, vai. Ele ainda é uma ordem, é um nome que tem uma ordem por trás aqui. Já a tarifa zero é uma reivindicação inalcançável. A tarifa zero é como se fosse uma condição que permite você ir ou não, se eu não quiser eu não vou. O passe livre indica que você tem que ir também. Passe. Porque passe, quem tá falando passe? Sabe? Ele não é uma, não, assim, não... Tanto que eu já vi. Tarifa zero é só uma coisa. Ó, tem isso aqui. Faça o seu uso desse troço. Interessante que, por exemplo, num debate que eu vi há tempos atrás, a Chauí usou muito a palavra passe livre. Passe livre para isso, passe livre. Até falei, puxa, interessante isso. Mas eu vi que ela estava usando intencionalmente, como que para, numa perspectiva positiva, da parte dela, que o nome tarifa zero podia estar queimado, podia estar desgastado. Tem uma outra coisa boa no tarifa zero. Porque passe livre é o nome do nosso, por exemplo, num ponto de vista, uma coisa bem processo secundário total agora, né, que é da racionalidade do negócio. Passe livre é um sinônimo do nosso movimento. Tarifa zero é uma coisa que quem não é do nosso movimento também pode ser. Pertence a mais do que o passe livre. Pra mim, eu sigo achando isso. O passe livre tem, no fundo, uma ordem embutida. E é, tem que é um movimento que... passe livre. Quer dizer, de alguma maneira, é sempre. A gente tomou conta da marca. A gente fez... Mas saindo da ideia do nome do movimento, eu acho que esse nome, que meus amigos me perdoem de falar isso, mas passar livremente como uma, como um imperativo, está funcionando dentro do tempo do capitalismo, que diz que você tem que ir, vai, compra esse jeans, vai para festa. É, eu, a minha ênfase é menos no livre. Eu acho que o passe é mais forte que o livre. E o passe é uma ordem. É quase como um policial que diz, movendo, movimentando, vai. Embarcando na sua. Tarifa zero é uma contradição. Tarifa é um obstáculo. Zero é o não obstáculo do obstáculo. Tem até, nesse nome, está implicado que houve uma decisão de interditar a tarifa. Exatamente. Porque tarifa é conhecidamente como uma coisa reguladora, impeditiva, é um obstáculo. Zero é acabar com o obstáculo. Acabar com o obstáculo. É diferente, se, né? É como se estivesse driblando a defesa. É, acho foda isso. Mas talvez seja esse a força que esse nome tem. Muito forte, cara. Muito forte, né? Brincadeira. Acho que a força dele é que ele é uma coisa incontrolável. É uma coisa que... Assim, eu sei que parece aquelas coisas existenciais muito superficiais de qualquer conversa, assim, mas a vida é um troço meio... É. Pois é. Que ela não tem... A gente sabe, mais ou menos, que a gente vai ter que seguir algumas coisas. Você vai ser criança, depois você é jovem. Ser jovem significa algumas coisas. Depois você é adulto, e ser adulto é outras coisas, você vai trabalhar, vai estudar, vai ser isso. E poder colocar uma perspectiva de alguma coisa que está fora do enredo, porra, eu acho muito... Pois agora você falando, sabe o que me passou na cabeça uma coisa? Eu fui pensando assim, Talim, não chama Talim, o pessoal achou que era o caso, já tinha suicídio, fiquei me perguntando se o nome Tarifa Zero, de um lado, talvez ele venha a ser um obstáculo para a efetividade do transporte gratuito, porque ele tem toda uma simbologia através desse nome que levanta tantos medos, receios, impeditivos, inconscientes, sociais, neuróticos, que não vamos fazer. Provavelmente. Percebeu? Esse é um impasse sinistro, porque... É sinistro. Porque, na mesma medida, Lúcio, se você aplicar burocraticamente, como governador, um programa de financiamento indireto de tarifas mediante... coleta de impostos. Você pode dar um nome mais insuportavelmente velho e burocrático do mundo. Um financiamento indireto do pagamento do custo do sistema através de impostos coletados. Você já dormiu. Ia acontecer de ter o transporte se não ter tarifa. Você vai permitir a tarifa zero acontecer. Talvez você não desperte o lado perigoso. É. E aí é que a gente não tem essa escolha para fazer. Não tem. Mas se a gente tivesse, eu não sei o que eu defenderia. Se faz essa mesmo ou não, não faz porque ela vai. Porque a graça da coisa está mexendo com o perigo. Exatamente. Está em não necessariamente acontecer, mas no potencial de questões que levanta pela possibilidade de vir acontecer. Por exemplo. Esses dias eu tava vendo, como eu te falei, aquele cara que escreveu um texto sobre o samba, a história das escolas, e aí vira a vida sem catraca, tá lá no meio. Porque Tarifa Zero virou por uma vida sem catraca. Eu acho uma formulação muito interessante. Muito sinistra. Você pode perceber que em 2013 a faixa da frente do ato do MPL não era contra o aumento, era por uma vida sem catraca. Esse dito eu acho magnífico. Ele é muito forte. Isso me faz ficar em dúvida. Se a gente... Porque o que a gente sempre disse e busca e faz sentido com a nossa trajetória Quando eu digo a nossa, eu digo a sua também. Tô pensando nossa, nossa. É a vida sem papel. É fazer as coisas e fazer de certa forma. Certa forma. Tem uma... Não nos basta só tentar de fazer. Não. Temos que uma vida sem papel. É preciso que a gente não quer a tarifa zero num acordo obscuro, obsceno. E eu acho que essas coisas estão embutidas no nome tarifa zero. A tarifa zero se comprometer zero com essa forma de fazer política. Isso. Não abrir mão da crítica. E não ser destrutivo. Que sentido? Não. Não é não abrir mão da crítica para da crítica fazer uma coisa que, afinal de contas, é destrutiva. É não abrir mão da crítica e, ao mesmo tempo, fazendo uma coisa que é altamente... eficiente, eficaz para tudo que a gente fala. O Paulo Arantes fala que ele é muito acusado de ser do contra. Ele é muito crítico, ele é muito. Ele não se contenta com as soluções, ele sempre vai ver, como você diz no seu texto, sempre tem um mas. E ele fala assim: é verdade. Eu sou do contra, mas eu sou do contra porque eu sou a favor. Isso. Exatamente. Isso que eu estou dizendo. É a tarifa zero. Isso, a tarifa zero tem essa coisa. Ela é contra porque ela é a favor. Ela é contra tudo. Né? Ela é contra tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente a favor. Então, vamos voltar para os frankfurtianos. O que os frankfurtianos falavam? A modernidade fez algumas promessas para a gente. A Revolução Francesa consolidada a partir dos frankfurtianos. O Marx. E os frankfurtianos eram... Ela prometeu que a gente ia ter igualdade, liberdade, mas isso não acontece. Não acontece por alguns motivos. Tem as catracas que impedem que isso aconteça. Então a gente vai apontar onde é que estão essas catracas. Que é o mecanismo da psicanálise. A gente, a pulsão de vida promete e coloca à nossa disposição algumas coisas que tem alguma outra força que impede isso acontecer. A psicanálise faz um trabalho de expor, que é o que o Horkheimer vai chamar depois de dialética do esclarecimento. Então, essa tarifa zero é a dialética do esclarecimento. É a dialética do esclarecimento. Ela bota ali, de repente, em torno dela se percebe uma montoeira de construções que são feitas para que as coisas não aconteçam de certo modo. Eu acho que esse é esse jogo. Interessante isso, né, que tá pintando, né? A um só tempo é a radicalidade levada às últimas consequências, que não quer acordo com nada, e interminável, e ao mesmo tempo é uma coisa extremamente... É só para que a coisa aconteça legal. Aconteça legal e funcione bem, todo mundo se dê feliz. Vamos ter o lugar que você quer, isso. Esse jogo entre a banalidade mais elementar e o jogo político mais feroz que se pode imaginar, esta coisa não... É o debate sobre a coisa da perversão da sexualidade. É. Eu me tornei um perverso só porque não me permitiam fazer o que para mim era normal. Não me permitiram. E aí eu virei um perverso. O nome que me deram foi esse. A psicanálise para fazer é uma coisa É porque a psicanálise ela atravessa essa forma de pensar, ela acompanha o pensamento crítico. Por isso que não é esquisito para a gente que a gente está usando essas coisas aqui. Porque a gente está pensando de uma maneira crítica com um objeto crítico que é a tarifa zero. Então, é muito verdadeiro. E a psicanálise é um lugar onde não tem lugar para palhaçada. Você não entra na palhaçada no consultório. Você não sustenta a palhaçada muito tempo lá. Não sustenta. É o blefe. Uma hora. Porque, mesmo que você não queira, o seu corpo vai dar um sinal de que você está fazendo sacanagem. Você vai falar uma coisa sem querer, que é outra coisa. Vai. É, óbvio. Vai falar. É. As consequências são outras, né? Tipo o que você está pensando? Não, a psicanálise pode acontecer de tudo. Está fazendo bem. Não, nesse sentido. Eu digo assim, assim como você deu o exemplo de que na psicanálise, mais hora, menos hora, para ver dessa coisa, não dá para você blefar, para você, né, botar uma catraca lá. Você vai ficar tentando botar. O psicanalista que vai perceber onde é que ela está e vai te dizer. Exatamente. O que eu estou dizendo é que aí entra... Opa, agora então mudamos o lado da questão. Agora entra o psicanalista. Na tarifa zero, o psicanalista. Quem é o psicanalista na tarifa zero? Nós somos os psicanalistas da tarifa zero. Não. Eu acho, Lúcio. Acho que nós estamos apontando. Aqui tem uma congruência. Entendi. Nesse sentido, entendi. Eu estou dizendo o seguinte... Por a semelhança que você fez, que na psicanálise não dá para você blefar, mais hora menos hora, o psicanalista vai dizer que tem um blefe, cara. Mas aí é o psicanalista, então o psicanalista precisa ser capacitado a fazer isso. Né? Na tarifa zero, quem é que está capacitado ou é ela mesma? Ou seja, a tarifa zero é o psicanalista. Não sei se me entendeu. Não sei, estou tentando pensar ainda como é que, qual foi o seu mecanismo de. Assim. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que levar em consideração aqui quem que é o paciente na tarifa zero. Isso. A tarifa zero não é o paciente. A tarifa zero não é o paciente. Ah, então. Nessa conversa que eu estava levando, ela estava levando o paciente. A tarifa zero é como se for alcançar a tarifa zero ou apontar que tem uma tarifa onde tem a catraca. A catraca é a neurose. A catraca é a neurose. A tarifa zero é superar a neurose. A tarifa zero é a cura. A tarifa zero seria a elaboração, que a gente vai chamar lá. A elaboração. Você... E quem é o psicanalista? Eu acho que o psicanalista da tarifa zero somos nós. Nós somos, que fazemos... Vamos dizer o seguinte, o paciente é a sociedade. A sociedade é o paciente. É. Ok? Nessa sociedade existem caminhos truncados, porque tem essas catracas. Isso. E nós estamos aqui numa posição de falar. Tem certos caminhos que gostariam de ser realizados, porque só há tarifa onde há um caminho. Não tem catraca onde não tem caminho. Né? Sim. Onde não tem desejo de ter caminho, não tem catraca. Ninguém coloca catraca no esgoto, no lixão. Ali tem um caminho. Tem vontade de passar por aquele caminho. Há um processo de pensamento que está querendo passar por aquele caminho. É um desejo. Tem alguma repressão que está impedindo esse desejo de acontecer. A sociedade, que o paciente não consegue entender o que está acontecendo. Quais são as forças que estão em jogo. Porque a ideia da psicanálise não é o psicanalista resolver. O psicanalista não tem o poder de resolver. Sim, sim. Ele só tem o poder de ajudar a apontar. A partir do material que o próprio paciente traz. Então, esse paciente vai trazer alguns sintomas para a gente. Ele vai falar, não, eu estou bem. Funciona muito bem como está funcionando. Eu estou sofrendo, só não sei do que, doutor. Não sei do que é. Eu estou angustiado, mas não sei do que é. Eu estou doente, mas não sei o que é. E aí, se a gente vai ouvindo esse cara, e alguma hora ele vai falar, por exemplo, olha, hoje veja bem que coisa... Teve greve lá. Aí o pessoal não foi, aí o pessoal quebrou o ônibus, e aí. Aí você vai falar, olha, tem uma questão aqui, não vamos deixar isso passar, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Outro dia o cara vai falar, pois é, aumentou lá o preço, e aí o pessoal ficou chateado. Aí nós somos analistas, não falamos, tá vendo? Quando tem um aumento, tem um problema. Olha esse povo todo aqui que não está conseguindo passar, porque aumentou o preço, e ficou aqui. E ficando aqui represado, essa energia que tinha que passar e não continuou passando, ele tem uma questão econômica no inconsciente. O inconsciente ele é como se fosse um líquido que tem fim. A libido. A libido não é interminável. E ela precisa escoar. Quando ela fica fixada, ela vai aumentando o nível de tensão. Se ela não puder passar por onde ela tinha que passar, é como a inundação dos rios por baixo das vias de São Paulo. Se não tiver como passar, ela vai subir. Vai subir de forma desorganizada e violenta. E sem que a gente saiba de onde que veio. Então o que nós estamos fazendo é assim. Tem uma catraca aqui. Você quer resolver? Você quer remover essa catraca? Ele pode decidir por não remover. E bancar a consequência. Falando isso, o que eu estava aqui processando você falando, eu acompanhando e processando. E se nós somos os psicanalistas, a tarifa zero é um elemento que a gente está apontando, né? Tarifa zero é como se fosse. Na nossa cabeça, ela já é o fim da neurose. Assim, é, o fim da neurose. É. Se nós somos os psicanalistas, isso leva uma outra coisa, uma consideração agora. Que é, como todo bom psicanalista, vai ter que estudar muito, vai ter que pensar muito sobre as coisas. Vai ter que. Né? Por exemplo, como você. Você percebe-se nitidamente, eu aqui vendo você, o Dani que me entrevistou em 2005, 2006, 2007, pode ter chegado até o fim. 7 a gente terminou, mas a gente terminou de entrevistar em 6. Em 6. E o Dani que eu estou vendo aqui, você tem um acúmulo de conhecimento monstro nesse período. Não, se ele está bem digerido ou não, você não está discutindo. Mas tem. Sim, claro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se nós somos. Porque você quer ser psicanalista? Você é psicanalista. Então, para ser psicanalista, um bom psicanalista, você estuda, se aperfeiçoa, corre atrás, blá blá blá. Então, eu quero dizer: se nós somos os psicanalistas do mundo, eu quero dizer por isso. Portanto, agora eu não estou falando bem para você, mas estou falando, por exemplo, para uma parte das pessoas que vivem com tarifa zero, que elas precisam. Elas têm uma baita de uma. Incrível essa palavra, mas responsabilidade, como psicanalistas. Sim, porque. Porra, meu! Porque o psicanalista, que é um despreparado, ele pode provocar uma tragédia. Mas vamos pensar assim: uma parte da formação da psicanálise é você. A formação da psicanálise. Formação do psicanalista. Capítulo. Caraca, já tá tarde assim, não posso perder a coisa do metrô. Qual é o metrô? Não sei. Pra mim seria bom se eu conseguisse chamar um táxi às 11 horas pra ir pro metrô, tá bom pra mim. Não, eu levo você. Você me leva, então a gente pode dar o teto de 11 horas sair de casa. Agora? 22h07. Tá bom pra você? Tá bom. Eu só quero te pedir um segundo. Seguro que você tava pensando e tá? Tal. Eu vou ligar pra menina do 22 agora, saber onde é que eu vou. Me encontrar amanhã pra saber. Aproveitar pra já salvar o que foi gravado até aqui. Como é que ela chama? Tem 1h27 de gravação já. Psicanalista é muito doida, porque em primeiro lugar você tem que ser um cara que sofreu. Você foi um paciente pra ser um psicanalista. No mínimo foi. De preferência continua sendo. Você vai estudar os textos. Mas você, de alguma maneira, há uma certa sensibilidade meio intuitiva também em jogo, porque não adianta. Não é uma coisa burocrática. E você segue sendo analisado, sendo atendendo e sendo supervisionado. Porque, por exemplo, o Thales, ele não fala só o que eu tenho que fazer com esse cara que eu estou falando para ele sobre alguma coisa. Ele fala, a supervisão é uma coisa muito mais assim, pô, eu não tenho que, quando ele falou isso... Você não percebeu, mas ativou um complexo seu e tinha alguma coisa sua que ficou meio incomodado com isso. O que é? Vai você ter que mexer. A entrevista para entrar no SED não é uma entrevista de emprego. Eu faço a minha carta de intenção para dizer que eu quero entrar no Instituto SED Sapiência para estudar. E o cara que me entrevista me pergunta, muito boa a sua carta, mas agora me fala do teu sofrimento. É no consultório dele, não é numa sala. É uma sessão de psicanálise. Então, por isso que assim, bom, agora, por que que eu acho que você tem razão? Que tem que estudar, tem que conhecer, tem que pegar as contradições, tem que ver o que está em jogo. Porque ela vai disparar em você também, mesmo você que está de acordo com ela, vai disparar em você. Também tem coisas que, não, que se você não trabalhar. Tem. Você tem que ver a sua relação com a neurose. Isso. Pra se relacionar com a neurose dos outros. Exatamente. Pra você falar pro cara, brother, fica sussa. Que quando eu conheci esse negócio, isso mexeu comigo de tal forma também. Você tem que entender, você tem que olhar no olho do cara que tá preocupado com o que significa poder todo mundo se deslocar por aí. E identificar o medo desse cara pra poder você dialogar com ele, pra você falar pra ele alguma coisa com o cara. Você tem que entender a dimensão do que significa se deslocar livremente por aí. E não basta ser só um slogan político contra uma seta. Não basta ser apenas um mecanismo para atenuar ou para desfazer uma dinâmica de exploração da mão de obra. Não dá para ser só isso. A gente vai ter que escrever. Então, vai começar com esse nosso livro. Mas a gente ainda vai escrever o impacto psíquico da tarifa dela. O impacto psíquico sobre os personagens. Não, sobre o que significa ter deslocamento livre. O que significa isso? Que potência é essa? Isso, a gente vai escrever sobre isso. Porque veja bem. A gente já esgotou a coisa material. Mais ou menos. Veja bem. O deslocamento livre não é a mesma coisa. Para fazer é um deslocamento livre diferente do deslocamento que você tem quando você pega o seu automóvel e pode ir para qualquer lugar. Portanto, ele é uma liberdade de uma outra qualidade. E eu acho que isso tem também o seu componente nessa história. Uma coisa que me vem por associação direto nisso que você está falando é que é bem o que eu vou falar tem a ver com ser material, mas tem a ver também com aquela coisa do que eu vou chamar aqui do desamparo infantil. Que loucura, hein? Oremos. Não, se eu ver, é simplório, não é nada muito sofisticado. Primeira vez que me baixou isso, porque a gente sempre utilizou esse argumento que a tarifa zero proporcionaria a liberdade que um cara que usa automóvel tem. Ele pode sair da escola, ir no mercado, parar, depois ele pode ir para outro lugar. A diferença é que quando você está dirigindo... Gente, que bizarro isso. Vai ser um negócio legal para a gente trabalhar. Quando você está dirigindo, você é responsável pelo que está acontecendo. Exclusivamente, que é justamente o impulso. Você poder ser alguém poder cuidar de você enquanto você faz os seus deslocamentos. Essa é a tarifa dela. É uma volta à infância. Tem alguém, você não está sozinho. A sociedade resolveu, a sociedade que você faz parte, se responsabiliza, como se você te ajuda no teu deslocamento. Como papai e mamãe fazem com os filhos. Não vai ser exatamente assim, mas vai ativar esse negócio. Não, vai por aí. Que não, isso que eu tô dizendo. Vai por aí. No plano do simbolismo, da semelhança. Ele vai. É por isso que eu falei. Esse outro componente que ele fizer é muito interessante. Quando a criança chora, ela chora porque é a única forma que ela tem de se comunicar com o bebê. Sim. Ele chora para que a mãe venha e o alimente. Exatamente. Assim como o cara vai chamar o ônibus que vai parar para ele e vai levá-lo. Então, esse componente deve mexer. A primeira tarifa zero, Lúcio, é a primeira mamada. E a mamada, como disse o Lúcio, olha o outro falha, como disse o Freud, no peito materno a gente encontra o alimento e o amor. Então, puxa, agora você vê onde é que esse negócio vai parar. Bom, que não seja tudo isso um delírio. Talvez seja um pouco, mas sim, faz muito sentido. Faz muito sentido. Mas aí isso vai. Agora você acrescenta-se uma outra coisa nesse personagem que ele está fazendo, né? Que é essa coisa de um lado a remeter você ao seu estágio mais primário e ao mesmo tempo ao estágio mais avançado de solidariedade que você pode imaginar. Quer dizer, mas, porque não é a solidariedade da mamãe agora, né? É a solidariedade do conjunto da sociedade. É um negócio de uma força, cara. E por que a tarifa zero tem essa característica diferente da saúde zero, a educação zero, etc.? Aí também tem coisa. É por isso que eu te perguntei. Você poderia ter proposto muitas coisas. Você propôs a tarifa zero. Ela tem não é a mesma coisa saúde zero. Não é a mesma coisa educação zero. É a mesma coisa que coletar o lixo. Não. Apesar de coletar o lixo, vai ter aí também uma coisa infantil, porque essa coisa da excreção é uma coisa séria, né? não é qualquer coisa. É, vale que teve um componente aí desse tempo. Mas antes de chegar... Aliás, eu te diria, uma associação bizarra, que o componente que o Freud concluiu, simbólico, do dinheiro no psiquismo infantil são as fezes. Dinheiro? É. Ele faz uma. Bom, ele não tira isso da cabeça dele. Ele vai fazendo essa associação, ouvindo sonhos e as regressões dos seus pacientes e tal. E ele conclui que a moeda de troca, fezes, impressa sua força para as trocas posteriores da vida. Então, nos disfarces, vamos dizer assim, nas distorções dos sonhos, onde aparece fezes, aparece dinheiro em algum momento ou outro. Assim, uma coisa muito doida. Assim. Muito doida. É. Mas... Tem a coisa do presente, do dar, né? A primeira coisa que uma criança dá para uma pessoa são os fezes. É muito doido, mas só para apimentar aqui, que onde a gente fala do lixo, do lixo pro dinheiro da tarifa. Aí vai dar um... Lúcio, veja onde é que a gente caiu de 2005 para cá. Porque, ao mesmo tempo, e agora a gente está no território efetivamente psicanalítico. Psicanalítico, assim, do simbólico, forças incontroláveis, inconscientes, etc. Mas a gente vai ter que também fazer uma focalização, digamos assim, a palavra, com o mundo real. Não mais no plano psicanalítico, mas no embate político estrito senso. Porque ela tem também um simbólico. E é isso que eu acho. Puxa, agora a gente vai dar uma pequena passadinha, mas vai estar voltando. Diz que é por isso que o establishment, seja de centro, de esquerda ou de direita, mas vou ficar na esquerda, porque ó, fica possesso da tarifa zero no limite, com raras exceções. Porque ela põe em xeque de maneira definitiva todo um establishment que, sob as mais variadas, vamos dizer, nomenclaturas, no fundo busca a mesma coisa. Eu acho que o PT é hoje um exemplo escandaloso disso. E uma boa parte da esquerda também. E é curioso, né? Por exemplo, a... Puxa. Estava acordando 5 horas da manhã. Bárbara, você está com uma cara de quem precisa dormir mesmo. É. Valeu, bom tchau, descanso. Adilson. Tchau. Valeu, obrigado. Desculpe não ficar mais tempo aí, mas... Eu estava falando que da esquerda... Ah, do PSOL. É interessante. Não quero dar nome, mas personagens do PSOL não fazem da tarifa zero uma bandeira tão forte como outras. Você falou isso, né? Eu tenho observado isso. Então, por que será? Né? Eu já diria logo de cara que a origem da formação desse partido não é diferente da origem da formação do PT. É diferente. Não, o que essas pessoas têm na cabeça, você diz? A formação delas, não é muito diferente. É diferente a forma. Elas andaram juntas uma boa parte do tempo. É uma esquerda que tem como... Se for pensar numa ideia clara, o que é a crítica desse cara do PT? O PT é um partido que alcançou o controle do parcial, como sempre, do Estado, e por uma degeneração X, se tornou incapaz de dar a cabo uma parte do projeto que se dispunha a fazer. Então nasce um partido para corrigir. Mas corrigir daqui para cá, não daqui para cá. Então, o que eu acho é que ainda, mesmo numa esquerda como o PSOL, que seguramente é um partido que mais arejado que o PT, mas ele não pega para fazer, ainda há a ideia de uma certa de um desejo de se posicionar como vanguarda. Vanguarda, e ainda quem vai, eu, vocês confiem, porque eu sei melhor. Eu sei melhor como tocar. Não precisa vocês exatamente tocar. Deixa que eu toco e eu sei como tocar. Tarifa zero. O sistema de transporte, ele é por si, como desenho geográfico, uma rede. Você pode ter um terminal central, mas o sistema de transporte é uma rede. Ela é uma rede. É uma rede. Uma rede de deslocamento livre não parece muito com a estrutura vertical que está tá no espírito do negócio. Você tem hora que você faz umas coisas que decididamente. Essa, por exemplo, da ideia de que a tarifa zero, na verdade, é a libertação sem catracas, porém numa rede, tem também a ver. Isso vai bater de novo em resistências que a tarifa zero encontra no estabelecimento político. Porque ele é uma outra língua. É uma outra língua. Eu acho. Ele não é em rede, de fato. E a tarifa zero é a organização em rede para valer. Todo mundo pode falar o que quiser. Ninguém manda em ninguém, né? Por que que vai ter centro num lugar onde tem tarifa zero? Qual que é a ideia dessa crítica, que é muito correta, de que... vamos lá. Aquela crítica de que... A tarifa zero vai fazer com que a cidade se espraie. Se espraie. Não, isso tem uma... Isso, essa ideia tem um componente autoritário. Tem. A gente tem que manter no centro, que é aqui. Exatamente. Que eu controlo. E além do mais, é falso. Além do mais, é falso. É falso. Claro, claro. Porque o Vilaça, o Flávio Vilaça, é. Aliás, há poucos dias eu vi isso. Já conheci esse pensamento dele. Ele prova, por mais que isso é uma grossa besteira. Ele disse que o que faz o desenvolvimento da cidade para lá e para cá é a atratividade do sítio. Uhum. Então ele mostra um exemplo de que na zona norte do Rio de Janeiro você tinha um viário enorme disponível. Copacabana não tinha nada. E aonde é que foi desenvolvido isso? Na Copacabana. É. Portanto, não tem porra nenhuma a ver com a mobilidade. Quer dizer, se tiver, é uma das variáveis. Então essa afirmativa, de onde é que tiraram isso? Ela está muito mais para o inconsciente dessa coisa do centro. Do centro, onde eu posso manter controle, onde eu estou vendo. Tá tudo, onde eu estou vendo. Está tudo dentro dos limites. Sabe quem tem essa crítica do que acontece lá longe que eu não estou vendo? Os conservadores, que falam que tem que ter polícia lá longe, porque a polícia se concentra aqui no centro, os crimes estão acontecendo nessas áreas mais distantes, a polícia tem que ir lá ver o que está acontecendo. Lá eu não sei o que está acontecendo. Alguém tem que ir lá. Quem que vai? A polícia. Alguém tem que ir lá controlar. E quem vai é a polícia. Então, para mim também tem isso aí. Vanguarda. Você usou essa palavra aí no meio. Pimba, peguei. Vanguarda é tarifa zero. Por que que a tarifa zero não é uma proposta vanguardista? Porque ela teria tudo para ser. Bom, é a vanguarda da vanguarda da vanguarda. De um ponto de vista de pensar vanguarda na inovação. Os iluminados que dizem a solução é tarifa zero. No entanto, ela não tem essa cara. Bom, se a gente pensar a vanguarda como algo de inovação, eu acho que a gente sabe, acho que um consenso simples que ela é. Ela é. Ela tem vanguarda no sentido de dominação. Não, como uma vanguarda de dominação. De direção, de comando. Porque ela em si mesma é a negação disso. Como é que o Marx chamava a ideia da superação do capital? Negação da negação. A negação. Você acabou de falar isso sem perceber. Ela nega essas coisas. Nega. Essas coisas são a negação. Por isso que ela é a favor. Exatamente. Ao negar, negar. Portanto, ela não é a vanguarda. No sentido. Se a. Para usar uma palavra. Se a tarifa zero acontecer. Acaba o jogo. Acaba o jogo. Posso te dizer uma coisa? É. Eu acho que ela dificilmente acontecerá na cidade de São Paulo. Por causa disso. Uma coisa, e aí talvez é uma discussão que muita gente fala, mas será possível a tarifa zero? Fala-se de agudos, fala-se de maricá, fala-se de isso aqui. Maricá é uma preocupadinha nos caras, já, né? Já 150 negros, já é. Mas em São Paulo, numa metrópole como São Paulo, eu acho que vai haver um efeito de escala. É um exemplo ruim. A escala vai fazer com que ela assuma o seu total significado, que na cidade menor ela não consegue, né? Ela consegue em parte. Mas numa cidade como São Paulo, na hora que 11 milhões de pessoas, não 11 milhões da cidade, 7 milhões que são se movimentam. Não, eventualmente mais, né? As pessoas que trabalham aqui, os trabalhadores que moram em Guarulhos. De outro para um, sem a menor problema, meu amigo. A hora que o cara sair de Guarulhos e vier para São Paulo e falar, eu tenho que ter bem tentar de fazer de Guarulhos para cá. É uma coisa brutal, cara. É, eu, assim, eu parto de um pressuposto. Falso pessimismo. Eu sou um falso pessimista. Eu acho que a gente não vai dar. Não, é mais ou menos o espírito que eu encaro. Quando chega um paciente novo, eu penso assim: eu sei lá o que vai acontecer. Então, provavelmente ele não vai melhorar nada. Eu não conheço ele ainda, não sei o tamanho da bronca dele. A gente não sabe o tamanho da bronca inconsciente que. Do tamanho da catraca inconsciente que impede a tarifa da existir. A gente só não supõe. A gente ainda não psicanalizou a sociedade com relação a isso efetivamente. Eu acho muito difícil que a gente vá viver uma circunstância social muito diferente dessa que a gente está hoje. Eu acho que desejar essas coisas e acreditar que elas são prestes a acontecer é muito perigoso para o indivíduo, é uma coisa que vai adoecer esse cara, porque esse cara vai se frustrar, vai ser uma merda. Eu prefiro pensar assim. Eu acho que essa coisa é certa. E eu vou fazer o que der para fazer para a coisa caminhar. E aí a gente vai vendo. Até porque a gente não sabe. Isso é uma coisa que o Marcelo, sem querer, tem razão. Por vias erradas, eu acho. Por vias erradas, eu acho que ele acertou uma coisa. O passe livre estudantil é uma picaretagem. Uma picaretagem maldita. Lambança, né? Uma lambança burocrática maldita. É um enredo burocrático maldito. Mas o cara que andar por aí, ele vai ter uma experiência sensorial diferente. E isso não é de se desconsiderar isso. Então, na minha cabeça, o que a gente tem que fazer em algum momento é pegar esse cara e falar, me conta como é que é isso. O que é que está acontecendo aí? De um lado. E depois dizer para ele, imagine isso que você fez, se você pudesse fazer isso o tempo todo. O tempo todo. E todo mundo pudesse fazer também. Imagine um dia que você não puder mais fazer isso. Porque essa é a coisa. Eu tô louco, sabe, para fazer o quê? Eu não consegui me organizar ainda. Mas eu tô louco para um dia conseguir organizar um troço que é... arranjar personagens em Cidade Tiradentes que contem o que, que foi não ter mais aquela experiência. Entendi. O que, que era ter e o que, que foi não ter mais. Puxa, isso aí é uma família. Imagina um menino, olha, eu vi crianças na época que eu 8 anos de idade, em 1992, são 22 anos depois. Só, hein? O cara tem 24 anos hoje, 25 anos, é um pessoal, é só moço. Claro que tem os pais desse pessoal. Podiam ser pessoas que tivessem 30 anos, 35 anos, portanto tem 60 anos hoje. Olha, é um... Ah, isso você devia arranjar, é, o que é, fazer. É. Isso é um delírio. E pensa um cara que é um moleque, que... Pensa um cara de 10 anos... Quando começa essa história, que tem consciência do que está fazendo, 10 anos ele já sabe que ele está entrando num ônibus de graça, e que provavelmente a maior parte da experiência social dele era no bairro. Ele não saía para... Sim. Bairro imenso, pô, uma cidade maior que Maricá na época. Então imagino que esse cara, o que esse cara teve que experimentar quando ele teve que sair. Se bem que era só limitado ali, né? Então, mas pensa, uma cidade, um lugar com 200 mil habitantes, os amigos dele eram de lá. Os amigos dele moravam lá. Ele jogava futebol ali. Ele podia dar umas suas passeadas para ele fazer. Ele saía da casa dele para ir ver o amigo dele que morava na rua lá em cima. Seguramente isso aconteceu. E aí um dia ele teve que sair para um outro lugar que teve que pagar uma grana. E não pôde ir, eventualmente. O que que isso aconteceu? Uma vez eu e a Grazi, a gente tava... Pô, isso devia ser 2008 isso, cara. A gente tava 2009 no máximo. A gente foi trabalhar num evento lá, fazer uma cobertura de uma parada de arte lá que ela tava trabalhando na época. E tinha uma hora que tinha uma programação cultural, aquelas coisas bem de branco, assim. Chamam os meninos da periferia pra cantar rap. Sim. E os caras estavam Tiradentes. E eu fui lá falar com os caras, falei, pô, estavam Tiradentes... Engraçado com isso lá, porque eu sei que teve uma experiência de fazer. E o cara falou, claro, eu lembro, eu andava lá. E isso me marca muito, porque eu perguntei, como é que foi depois? Ele fechou a cara e falou, depois foi foda, porque... Puta, a gente anotou o contato e nunca fomos atrás. Mas vai encontrar, gente. Mas você me ocorreu uma outra coisa. Na fala, me passou... A gente tava falando da impossibilidade da tarifa zero acontecer, né? Uma cidade como São Paulo e tal. E eu tenho falado de uma coisa chamada a tarifa zero e o 13º salário. Eu digo assim, quando as pessoas me perguntam, é possível. Eu falei, olha, a chamada elite brasileira, que aliás outro dia eu vi um texto brilhante do cara dizer que o Brasil não tem elite, o Brasil tem classe dominante, que é outra coisa. Isso. É outra coisa. Meu Deus, texto muito bom. Mas eu sou de uma geração que. São brancos capitães do mato dos da elite mesmo. Isso, fica em outro lugar. A elite é outra coisa. No sentido elite, né? O 13º salário, quando foi apresentado, quase comeram o fígado do João comunista, bolivariano, depois. Não sei nem como ele conseguiu passar. E hoje, o 13º salário... Bom, o bagulho passou, ele que não passou. É. Mas o 13º salário hoje é uma alavanca. Me lembrei daquela questão do Santa Bárbara do Oeste. Que a gente mostrou. O cara da associação comercial falou, pô, eu quero... É uma... Libera aí, professor. Aí, Opa! Meu negócio de 20 biquíni a mais. E entrando com o prefeito de Maricá outro dia, que eu vi na entrevista, que ele falou uma coisa também que até me agradou muito, mas não importa se agrada ou não, é outra coisa. Ele disse: não, mas por exemplo, Maricá agora virou atração para as empresas, uhum. Porque o Vale Transporte não precisa mais gastar Vale Transporte. Né? Com isso estou dizendo o seguinte, será que poderia acontecer com a tarifa zero o que aconteceu com o 13º? Ou, diante de tudo que nós falamos, ela tem outras facetas que não permitiriam que isso acontecesse? Quer dizer, assim, completando a pergunta. O mesmo cara de Santa Bárbara da Associação Comercial, que quer a volta da tarifa zero, como aliás voltou aos sábados, será que ele vai querer a tarifa zero a semana toda? Ou ele vai. Como é que fica essa coisa da tarifa zero ser uma alavanca para a economia capitalista? A gente já viu que o capitalismo, de vez em quando, ele abre mão da sua produção caso o controle esteja prestes a se perder, né? Então, o capitalismo também. O capitalismo vai voga mais a tarifa zero. Por isso que chama de economia política, não só de economia, porque alguma hora tem que ter uma decisão, né? Isso aqui. Do ponto de vista, eu acho que se pensássemos de um jeito livre. Eu não tenho dúvida de que ia ser mais barato para o empregador. Pô, conta no governo Erundina, o impacto que teria no IPTU, um aumento irrisório para sustentar o negócio. Mas se você começar a pensar hoje, vai ter que contar de alguém, né? Não vai ser só IPTU, não. Não, sim, mas... Quer dizer, o cara vai pagar mais imposto, mas vai vender mais. Sabe aquele jogo? É, vai vender mais. E aí vai ser melhor. Bom, eu não sou economista para falar isso, posso estar falando bobagem, mas me parece, pelo menos, uma ideia simples de que o cara que não tem a grana desperdiçada no transporte joga para outro canto. É aquela história da libido, onde ela não escolhe aqui, escolhe lá. Não, o que eu quis colocar foi mais como. A tarifa zero, então, nesse momento, ela deixaria de ser tudo aquilo que aparentemente a gente falou. O que, que gasta mais dinheiro, Lúcio? Um cara que tem saúde e está trabalhando ou um cara que não tem saúde? O cara que tem saúde. Então, o gasto com saúde é um gasto importante. Importantíssimo. Eu acho que é meio por aí o troço. Não? Então, mas aí a tarifa zero deixaria de ter todo esse pacto libertário. Mudancista. Bom, vem as contradições, né? Né? O que a Revolução Russa fez? Acelerar as forças produtivas da precária e agrária ancestral Rússia. Então você vê que aí abre-se um novo campo. Vai para todos esses lados. É, abre-se um novo campo. Há um lado de ser uma espécie de uma possível bomba atômica do establishment, que aí está. De outro lado, pode ser uma alavanca, né? econômica poderosa. Que, inclusive, pode garantir que aqueles ânimos exaltados que poderiam fazer sabe-se lá o que voltem a ficar apaziguados. Exatamente. Isso vai acontecer com qualquer coisa. A reforma agrária, o que é? A reforma agrária nos Estados Unidos, ela alavancou. Isso. Alguma coisa. Não, mas é que se coloca o seguinte, que a disputa sobre a tarifa zero é uma disputa política de muita. É por isso que eu acho que vale a pena a gente apostar no nome tarifa zero, mesmo que a dificulte como realização. Sim. Porque aí a gente deixa a nossa marca subversiva na narrativa do significado daquele troço. É, não é o 13º salário. Seria como se fosse a copropriedade do modo. É como se, em vez de uma fim de semana, fosse o dia sem patrão. É outra coisa. É básico. Isso eu estou convencido. Mas eu estou querendo agora pegar esse aspecto que está ali fazendo. Ela tem um conteúdo a par de tudo que a gente falou até aqui. Ela tem um conteúdo de disputa política entre variadas forças da sociedade. Monstra. Que é uma coisa assim. Não sei, no estágio que ela está. Estou querendo transmitir a você uma preocupação. Será que ela não vai ser abafada, trucidada, enterrada? Provavelmente. Veja que coisa. Ou o MBL não vai abrir mão e vai ficar esse montão de meninos e meninas pentelhos que não para, né? Que não sossega, né? Olha, eu acho, Lúcio, que a coisa da reforma agrária no Brasil vale a pena a gente pensar. Por que que a reforma agrária no Brasil não aconteceu? Não só não aconteceu, como ficou uma palavra fora de... A reforma, bem pensado, a reforma agrária, que é uma coisa que aconteceu mais ou menos sem grandes dramas em uma série de países importantes, sim, na economia do mundo, sim, e que no Brasil não aconteceu, o que justificou a criação de um movimento popular que o fizesse como bandeira, e que fez questão de dizer que estava fazendo uma reforma agrária, mas uma reforma agrária popular, diferente daquela... Isso. Que aconteceu em outros lugares. Aí entra alguns componentes loucos, acho. Caralho, já quase. Um deles é que esse movimento é um movimento que pensa no jogo. Diferente do nosso movimento, que não pensa no jogo. Quer dizer, não é que ele não pensa, ele sabe como é que é o jogo, ele recusa, de certa forma, o jogo. O movimento dos trabalhadores sem terra não recusa. E se arrepende, em certa parte, por ter abrido mão da sua tarefa pra, em nome do jogo, em 2002 até agora. Outra coisa é a coisa da cidade e a relação com o campo. Que é outro mundo. A migração grotesca de pessoas do campo para a cidade, que fazem com que uma pauta como a reforma agrária perca um pouco da sua força, assim, na medida em que cresce. Enquanto aqui é o contrário. Aqui cresce quando lá termina. Talvez, em algum momento, a gente pense que a reforma urbana. É muito louco esse pensamento, porque. Melhorar a cidade enquanto o campo definha faz a cidade ser mais sedutora do que o campo para o jovem camponês. Cada vez mais. Lá é tão legal que até ali fazer. É que. A questão é, por que é que. Eu pensaria assim, a tarifa zero não vai acontecer no mesmo limite que a reforma agrária não pode acontecer, talvez. Pois é, mas diferentemente do MST, o MPL não tem as características do MST. Não tem, isso é uma coisa colocada. A tarifa zero e a reforma agrária vão ter destinos diferentes, talvez. Destinos diferentes, talvez, mas muito em função disso. Mas eu estou pensando no sentido de como você falou, que a nossa elite, que não é elite, que é uma classe dominante, tacanha, vil, perversa, competitiva, filha da puta mesmo, escravagista, não sei o... Não precisa descer tão profundo no inconsciente da classe dominante para encontrar o escravagista. Tá na superfície mesmo. Esse cara não pôde permitir que o campo fosse democratizado, assim como não vai permitir que a cidade também seja. Não seja. Eu acredito que sim. Eu acho que, nesse sentido, o radical é parecido. Mas eu queria, com isso, eu estava indo para um outro lado. É. Eu estava vendo da importância do MPL. É, o MPL é importante que ele nunca se burocratize nesse sentido. E que ele continue tendo uma dose de descompromisso com a realidade. É, sim, claro, porque quem tem compromisso com a realidade. É, com a realidade do sistema. Isso que você falou, eu acho muito bom, porque quem tem compromisso com a realidade reproduz a realidade. Exatamente. Isso me ajuda muito, concretamente, hoje, porque às vezes eu vejo umas coisas dentro que eu não concordo, mas depois eu conto, repenso e falo não. Sabe que eu tenho a mesma sensação? É, mas por, tem que ser assim. Por ser de uma geração anterior, a dessa geração do MPL, eu prefiro esse moleque inconsequente do que quem dá consequência para essa realidade. Exatamente. O dia que o MPL virar o MST, estamos perdidos. A coisa E ao mesmo tempo, esse MPL ele é tão insignificante, né? Pensa bem, pensa nisso. Não é nada. O MPL não é nada. E ao mesmo tempo, não há como fingir que ele não existe mais. Olha, não é possível. Não é possível. Alguma coisa tem, né? Claro que tem um componente pequeno mundo, mas não é possível. O MPL é uma sigla nacional hoje, cara. Estava vendo uma matéria isso na BBC. E o tempo todo, tá? Vou te mandar isso. É? Matéria na BBC. Não é sobre o MPL. Sim. É melhor do que isso. É, claro. É uma matéria sobre tarifa zero, como ela não, tem, não pode funcionar, não vai funcionar. É? Opa. E que é uma ideia. Eu vi semana passada, vou te mandar. Nossa, e abre assim, o transporte público gratuito, a tarifa zero, como chama o movimento social lá no Brasil que está reivindicando. É isso que eu estou dizendo. O MPL já é uma grife internacional. Não tem dúvida. Você tem dúvida? Exato. Eu acho que ele é real. Mas acho que é internacional, com nuances. Né? Claro, em qualquer lugar, mas... Nos nichos especializados já não se desconhece que existe lá no Brasil um movimento chamado qualquer coisa, não sei o que é, que fala lá de gratuidade. Free Pass Movement. É. Como chamam lá? Então, esse troço é no mundo. Queria dizer o seguinte: é o MPL fazendo o jogo do sistemão, porque o sistemão vive disto. Vive dos nomes, das novidades. Vive do jazz, dos negros lá da periferia. Das coisas extravagantes, das isso. Maluquices. É. Ele vende. Isso. Então é indispensável que ele siga sendo assim, até para ter esse lugar. E, ao mesmo tempo, ele não seja efetivamente irrelevante. De novo, nós estamos aqui falando dessas contradições. Né? Para mim, uma das caras do MPL que me chama muita atenção, eu consigo reproduzir numa fala, numa resposta de uma militante que está nessa função de responder a entrevista. E um jornal tinha ligado para ela para pedir uma opinião sobre determinada coisa. E ela falou assim... Eu não tenho como te responder isso agora, a gente tem que conversar a respeito disso antes, para saber qual que é a nossa ideia. E a pessoa do jornal deve ter dito alguma coisa tipo assim, não, mas eu tenho um prazo para terminar essa matéria e vai ser bom para vocês sair essa opinião, porque né, é bom para o movimento que saia coisa sobre ele. E ela respondeu assim, não, é bom para vocês que a gente exista. Exatamente. Fica na tua aí. Isso. Se não quiser botar nada, não põe, foda-se vocês. Ou seja, o MPL é bom que o MPL exista para esse tipo de coisa que aproveita até para dar um. É muito louco isso. Mas, ao mesmo tempo, é desejável que ele deixe de existir, né? Mas, cá entre nós, eu acho que o MPL é indispensável. Eu acho que o MPL é uma coisa que sai um pouco do nosso controle, no sentido de que tem uma marca, um logozinho feio daquele menininho estando catraca, aquelas palavras em impact, aquela fonte mais simples do Word, fundo preto, não é vermelho. É preto, é estranho também. Não é vermelho, é preto. Preto. Às vezes a gente até pode usar camisa vermelha, às vezes, mas pra valer é preto e branco. Preto e branco. Às vezes eu até pedi isso pro pessoal fazer uma vermelha pra mim, pra eu poder ir em jogo do Flamengo. Mas ele é preto e branco, ele ao mesmo tempo vai no núcleo do como a vida é, da realidade do que tá em jogo, e não tem nada mais louco e lunático do que quem vai no centro, e você no centro da questão você percebeu isso vendo sua mãe jogando a rigor. Você é isso, não vem me enganar. Não vem com o teu jaleco. Eu sei que você é louco, infeliz, filha da puta. É. O MPR faz um papel meio esse, assim. Do outro lado, ele vira e fala assim, olha, pô, se financiasse assim, ia ser legal. Mas ó, pra gente não, a gente vai começar a perder o nosso tempo. Acho que nossa primeira tarefa é ler de novo o que a gente já fez. Vamos ler. E aí, a gente podia pensar, para não ficar solto e a gente não perder, ter uma espécie de... Mesmo que a gente não produza tanto num dia, a gente tem um certo dia que a gente se encontra. A gente pode, por exemplo, num segundo momento, começar a recuperar material para a gente reler, fazer uma pauta das coisas que a gente acha que são importantes de ter. Isso. Antes que eu me esqueça, o que ele está aí fazendo nos ônibus da CNPC nos dias de jogos? É, você tinha dito isso um outro dia, não foi? Que a gente... O Sandrone. Ele postou onde isso? Ele tem um blog que sai no Estadão. Jura? É no Estadão. Ele foi blog do Estadão e tinha lá um texto do Paulo Sandrone. Quando ele fala que já tinha tido uma ideia de Tarifazero, que não com esse nome, com outra coisa, que foi em 1947-48, pelo Luiz Pereira da Rocha. Luiz Pereira de Queiroz. Engenheiro. Você lembra aquela ideia que a gente quase rolou em Floripa de fazer nos dias do jogo do Havaí? Isso. Porque lá era ruim de coisa. Quase desenrolou. Nesse texto ele fala. Em 1948, um engenheiro, Luiz Pereira de Queiroz, propôs uma gratuidade de transportes e que seria cobrado com um acréscimo nas contas de luz. Ai, que coisa. E ele diz na sequência, o Sandrone, ele diz, em 1990, um outro engenheiro, Lúcio Gregório, propôs a tarifa zero também. E ele foi até simpático. E agora deu esse auê todo aí. E aí ele falou esse negócio do transporte... Gratuito. Então, eu acho que. Mas a gente tava voltando aí, só pra mim estar no perder. Tá gravado, graças a Deus. Esse é o bom, tá gravado as coisas. Isso. Coisas que eu acho que são importantes. De alguma maneira, vai passar por essas nossas conversas, necessariamente, porque pra mim, particularmente, é importante que. Filiar esse trabalho, pra além do seu conteúdo, numa forma também. Que é essa forma que é uma espécie de jornalismo muito democrático em que entrevistador e entrevistado compõem juntos uma história, que é uma história que é social e é também uma história particular dos dois. E que se ela é um processo psicanalítico, jornalístico, de história, que é o que eu chamei lá, a partir do texto do Ramonet e do Fidel, de jornalismo a duas vozes. Biografia a duas vozes, eu chamaria de alguma outra coisa a duas vozes, que eu não sei qual que é essa, ou alguma outra coisa. Sei. Mas então vai passar por, talvez, por exemplo, num primeiro momento, ou depois, a ordem talvez não seja tão importante, de pra onde que essa história nos levou? Particularmente mesmo, você, a partir daquele nosso contato... que talvez volte a... talvez seja um pouco disso a narrativa que você vai construir, de um retorno a fazer política, mas talvez da política da forma que você a experimentou. Não é exatamente aquela política de voltar a ser secretário, mas tem esse retorno a uma vida pública do debate sobre as coisas da sociedade. A gente que absorve radicalmente essa ideia que no começo não era a nossa ideia, e isso tem um impacto, por exemplo, para mim, saindo de Floripa, vou para São Paulo, faço o site Tarifa Zero, que é uma coisa que eu acho que tem que aparecer, esse troço. Essas questões, a nossa trajetória, vamos dizer assim, a nossa trajetória, a pauta, o tema, a conjuntura, os eventos. Agora, seria interessante... Você imagina a gente ter uma certa periodicidade? Sim, eu acho que a gente tinha que se encontrar no mínimo a cada 15 dias. 15 dias. Semanalmente eu não sei se a gente consegue bancar, mas a cada 15 dias dá para se preparar e fazer. Isso. E aí a gente tem que ver como fazer isso. Eu posso ir para Jundiaí. Se você fizer isso, tá maravilha para mim, porque agora tem um episódio com a Elisa complicado. Lá. O quê? A Elisa foi pegar um sabão. No banheiro assim do lado e travou tudo. Ela está absolutamente travada. Uma baita. Muscular? Não é muscular, é na coluna. Uma baita de uma artrose que ninguém está. Muito estranho. Sabe que eu tô à base de Cataflã, né? Faz uma semana, porque saiu essa jornada de controlamento, eu fiquei estressadíssimo. E ainda acaba ela, eu começo o processo seletivo lá do SEDES, muito nervoso. Ah, mas aí é tensão. Aí é uma coisa absolutamente psíquica. Não, daí Luiz é físico. Sim. Mesmo. Mas eu fiquei um mês sem conseguir sair de casa quase. E eu tenho 31 anos e sei que a minha questão é um pouco daqui também. E nada que eu não faça, assim, resolvendo, se eu vir voltar para a academia, eu me reorganizo. Então eu imagino como deva ter sendo infernal para ela. Isso, muito chato. E com isso também diminui minhas chances de mobilidade. Eu já estou chateado. Imagina você que terça-feira eu vou ter que ir para São Carlos, né? De novo. Já, né? Então eu tenho que pedir para minha filha dormir lá na casa dela. Mas enfim, então, você indo lá é maravilha. Cada 15 dias a gente pode meio que ver qual é a sua conveniência. Porque aí, para mim, nuances de uma ou outra semana... E a gente pode, a cada 15 dias, nós dois compormos mais ou menos uma... essa semana vamos falar sobre isso aqui. Tá. A gente desmembra algumas, que faz algumas questões, grava e deixa um pouco também solto, né? E uma coisa que eu ia te pedir é que, lembrando essa questão do jornalismo, psicanálise, etc., que você, na medida do possível, de vez em quando fizesse perguntas, como uma entrevista. Então, eu acho que a minha ideia é que a gente, porque se preparando, a gente, como eu fiz quando eu fui na sua casa, eu tinha um roteiro de perguntas. Isso. Porque aí... As coisas, de vez em quando, saíam do roteiro, naturalmente. Uma conversa boa, uma conversa... Não, lógico, mas a entrevista em si... Ao ela acontecer, ela se fazia dessa forma. Sim, mas eu acho que a coisa da pergunta é boa porque ela organiza a pauta. Ela exatamente. Senão você pode abrir um leque. Ela não se uma hora que vai nas fezes, né? Nas fezes. No geral vai nas fezes, Lúcio. No geral vai na mãe, vai no leite, vai nas fezes e vai no corpo. Na sensorialidade, no sensorial da sexualidade. Né? A gente sempre acaba aí. Tem algum motivo. A gente começa aí. A gente começa, passa e volta para aí. Volta para aí. Mas eu acho que é isso. A gente vai formulando temas e vai... Pegando material. Eu pegando material. Material que eu tenho. Eu acho que é importante fazer uma coisa de... Engraçado. Se você ver a fotografia minha no dia do anúncio do Tarifa Zero, eu consegui arranjar. Você já viu, hein, Marcos? Não. Eu, Irundina e Sandrone. No dia que eu falo. O dia que eu falei a palavra tarifa zero. É muito. Você precisa ver essa fala. Porque você vê. Você tem essa fala? Você lembra dela? A fala dela, a fala grosso modo eu lembro. Muito simples. Acho que a gente tem que reproduzir essa fala. Grosso modo, você sabe também a hora que eu falo. Isso. Portanto, não é ônibus de graça. É ônibus a tarifa zero. Aí. E esse. E isso foi. Obra do diabo. Porque eu, é isso que eu acho. Eu jamais. Que diabo pensei, foi esse? Não sei. Eu jamais cogitei naquela minha fala de que eu ia lançar um epíteto. Coisa. Saiu absolutamente nas fezes. De onde que saiu? Não sei. Bom, então. O jeito vai voltar. Deve ter saído de algum lugar. Mas foi isso aí. Mas, essa frase que mais se fala em análise. Eu não sei de onde é que veio isso, eu sei que saiu. Pois é, você vê. E a foto é muito engraçada, porque nós duros, nós estávamos no poder. É muito engraçado, cara. Você vai ver, é uma coisa que eu falei, que é assim, meio sem graça de ver o jeitão. E a outra que aparece muito interessante, essa não tem nada a ver, mas é só para dar um exemplo, que é as valas de Perus. Quando foram descobertas, lembra disso? Não. Você já ouviu falar das valas de Perus? Sim, mas eu não lembro. Pois é. Não, isso aqui foi o que eu pus para a gente não perder a hora. Tá. As valas de Perus foram descobertas quando eu era secretário de Ciolas. E outro dia. Eu li isso no livro do Ivo. Você tem uma passagem disso no Ivo. Ó, né? Mas fala, não fala de mim. Não sei, mas eu lembro das aulas de Perusa. O interessante é que tem uma foto. Essa é muito engraçada. É uma vala assim, funda, tá? Irundina. Sinistra, eu, Rui de Alencar, que era o diretor do serviço funerário, um cara que acho que era do serviço funerário, e nós todos olhando para a vala. Assim, é uma foto muito interessante, como se todos nós estivéssemos olhando a morte. Com umas caras. Essa foto também é muito simbólica. Você vê então que você lidou com as excrescências, com a morte e com a liberdade. Pois é, um negócio. Essa dos baratos é muito louca. Muito louca. Muito louca. Quando eu me vi naquela história. Você esteve na pulsão de morte e na pulsão de vida, não uma gestão só. É. Por isso que a Jurandina tem essa amizade comigo até hoje. Porque ela... Você percebe que a coisa do mutirão das construções de habitação popular não virou um movimento social intenso. A tarifa zero virou. Virou, e olha que não tinha nada, né? Vamos sair. Vamos nessa? Temos muita coisa ainda pela frente. Deixa eu...